ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Nominata 616, eu sou o Coveiro, e eis aqui um podcast, né, tá em tempo, né, sobre os Eternos, mas calma, calma pessoal, vocês estão vendo aí que o filme acabou de chegar, né, mundialmente, mas o podcast aqui, por enquanto, não vai falar sobre ele, né, estamos mantendo ainda aquela, a nossa ideia de não tá falando imediatamente sobre os filmes, principalmente ainda nesse tempo de pandemia, que apesar de, graças a Deus, estar terminando, né, parece estar acabando, muito mais ameno do que já esteve, né? Mas a gente ainda tem que manter as precauções, então eu não tô exigindo que ninguém aqui do podcast veja os filmes e muito menos que com isso se sinta obrigado de fazer o podcast. E, por consequente, de vocês estarem também ouvindo um podcast que ainda não conferiu no cinema e por aí vai, né? Bom, e uma vez que a gente não quer falar sobre o filme, a gente vai pro material fonte. E pro material fonte mesmo. A gente vai pra origem dos Eternos, do seu pai, do seu criador. A gente vai falar daqui dos Eternos segundo Jack Kirby, o rei. E aí, pra me acompanhar, estamos aqui com o Rafael Felga. Se apresente, Felga. Olá, pessoal. Tudo bom? Se você é fã do Kirby, é melhor não ver esse podcast, tá? Não é por conta de mim. Eu não disse nada. Só disclaimer, sabe? Melhor avisar, hein? Marcos Pedro. Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro. E se você é fã do Kirby, não ouça isso aqui. E Paulo? Que é o Paulo Arthur. E Jack Kirby é o Zack Snyder dos quadrinhos. A gente avisou. Tá começando bem, né, nesse podcast. De uma maneira calma, de uma maneira tranquila, pacificadora, né? E principalmente para os fãs do Jack Kirby. Logo depois a gente ouviu algumas matérias malucas do tipo da Folha de São Paulo dizendo: se você viu o filme dos Eternos, que tal ver essa matéria sobre o Dan Lee? Né? Nossa, aquela velha e boa tradição de o pessoal menosprezar o Jack Kirby, né? E que olha que, pelo que eu li, eu dou razão. Estamos aqui já com uma pessoa que é o do contra, que é o Paulo, né? Como vocês já conhecem de muito tempo. E, enfim, a gente vai pegar esse podcast e começar justamente falando um pouco de por que que esses Eternos surgiram agora. É uma ideia que, pra muita gente, isso fica bem claro, né? Parece ser uma coisa pra lá de recalchutada das ideias do Kirby. Principalmente que, se você vê o que ele trabalhou antes na DC, era os Novos Deuses, tinha um quê bastante similar. E antes disso, quando ele ainda era da Marvel, você vinha vários elementos dele, quando ele, por exemplo, dos mais conhecidos, né? Trabalhou o panteão nórdico do Thor, sempre tentando classificar eles como, na verdade, não seres muito místicos, mas seres, na verdade, espaciais, né? E que ficava bem claro que com o tempo eles seriam considerados alienígenas. Nunca foi, de fato, definido isso, mas mais pra frente, em outros runs, principalmente do Warren Ellis, né? Alguém abraçou de vez isso. Mas a gente também vê elementos do Jack Kirby sempre também em outros momentos, né? Tem gente que vai querer fazer até o comparativo de Inumanos com essa linha do Kirby, de sempre fazer esse paralelo de meio que filosófico, né? Entre humanidade e seres divinos, né? Que eles seriam, na verdade, os seres divinos seriam os seres de extrema tecnologia, mas tão extrema que os homens, né? Comuns ao olharem pro céu, encarariam eles como deuses, né? Outro paralelo já também bastante conhecido, talvez o mais marcante, seria o próprio Galactus com Surfista Prateado. E aquelas velhas menções que Stan Lee, quando estava junto com ele, né, nas histórias do Quarteto Fantástico, sempre fazia aquela comparação, né, de que o Franklin Richards, por exemplo, né, brincando com formiguinhas, fazia aquele paralelo, e na mesma história, ou algumas histórias depois, o Galactus comparava a humanidade como meras formiguinhas para ele. Né? E aqui a gente vê praticamente a ideia vindo pro auge, né? Eu acho que depois de trabalhar ele em pelo menos em duas editoras diferentes, né? Aqui Eternos surge como o trabalho definitivo desse tema que Jack Kirby sempre gostou. A Panini esse ano lançou um encadernado. Na verdade, ela tá com a mania agora de lançar essas edições ônibus, né? Então a gente pode dizer que é um ônibus do Jack Kirby pela Panini, em que lança as 19 edições mensais escritas por ele e a anual, né? E que conta, pelo menos boa parte, né? Acaba sendo, vamos dizer assim, inacabado, mas conta boa parte da construção dessa mitologia, né? E eu acho que o mais inovador de tudo, e que ele foi mais além, e que isso a Marvel começou a querer abraçar, e isso começou a usar esses elementos em todas as outras séries, mais do que os próprios Eternos, é a ideia dos Celestiais. Os Celestiais foram figuras, assim, que talvez em todos os outros runs não tinham sido mexidos, e aqui eles colocam como figuras que não se comunicam realmente com seres humanos, nem como o Galactus chegou a se comunicar, né? Eles praticamente estão aqui para fazer algumas coisas, fica bem claro que são seres muito aquém, fazendo experimentos. A gente vê a perspectiva da Terra, né? Mas a gente sabe depois, quando acompanha a Marvel, que isso se estende para vários outros planetas. E para quem ouviu nossos podcasts da linha Terra-X e por aí vai, né? Sabe que eles estão mais que arraigados nessa história do elemento da construção, né? Foi bem absorvido na construção do que é não só a origem de Eternos, humanos e deviantes, mas de cada elemento, de cada figura que chega a ter um poder, né? No universo Marvel. Então isso foi muito reunido, né? E querendo ou não, a semente tá toda aqui, certo? Bom, é um encadernado que surgiu em 76, não é isso? O Jack Kirby nessa época tinha decidido voltar pra Marvel depois de muita confusão na DC em 1975. Fez algumas exigências, uma delas é uma coisa rara, vale ressaltar que hoje é o contrário, é difícil você ver a situação em que as pessoas trabalhem dentro, né? Principalmente os desenhistas, né? Trabalhem dentro do escritório da Marvel, mas naquela época uma das exercícios de Jack Kirby era não ir para Nova York trabalhar no escritório da Marvel, e sim ficar na casa dele na Califórnia, mandar os trabalhos dele, vale ressaltar, numa época sem internet, né? Mandar os trabalhos dele de lá para cá, para Marvel, e ele integralmente mexer nos roteiros, né? Não ter, ele seria seu próprio editor, ele seria seu roteirista, ele seria seu desenhista. A única coisa que ele não faria era a arte final. E, curiosamente, tem um dos prefácios dessa edição é com um dos seus artes finalistas, né? Que é o Mike Hoyer, que, enfim, era um dos que estavam vivos quando saiu esse ônibus, né, dos Eternos, né? Enfim, é essa história. Eu sei que tem muita gente que tem o ódio extremo do Jack Kirby, mas eu acho que o Paul tem algumas coisas até pra contribuir aí dessa primeira fase. É uma fase muito polêmica que tem antes dela, né? Antes dos Eternos. Ele começou com Capitão América, totalmente desvinculado do que acontecia no resto do universo oficial, né? Da cronologia oficial. E também do Pantera Negra, que realmente, comparado a Eternos, são dois runs bem muito, muito fraquinhos. Quando ele entrou em 75, a Marvel tava um pouquinho bagunçado no editorial, porque tava tendo umas brigas depois da saída do Roy Thomas. Todo mundo que entra, todo mundo que ser editor-chefe, aí quando conseguia, aí fazia um acordo de eu quero ser meu próprio editor sempre. Aí quando o Kirby voltou, ele quis fazer esse acordo também. Ele queria várias exigências, além de trabalhar em casa, ele também queria ser o seu próprio editor, e também ele não queria pegar nenhuma revista que ele tivesse trabalhado antes com o Stan Lee, na época antiga. Então ele tinha que ser revistas que ele não, primeiro no título não tivesse, fosse as que ele tivesse mexido antes. Aí no acordo foram inicialmente três revistas, que era a Quarinização de 2001, Odisseia no Espaço, que é mais uma dessas, desse tema de alienígenas mexendo, interferindo na evolução humana, novamente. E vale ressaltar, né, eles pegaram os direitos, a revista que terminou aquela história, que era a história do filme, mas ele continuou desenvolvendo até criar o personagem Homem-Máquina, né, que acabou virando uma estrela à parte da Marvel. Além disso, aí ele ficou também com o Capitão América, que a única coisa meio que manteve da cronologia era o Falcão. Aí, sim, pra você ter uma noção, olhando os nossos nominados, a fase dele foi entre a fase do Englehart e a fase do Dematteis. O que aconteceu entre essas duas? Foi os dois nominados que nós fizemos. E a do Pantera Negra, que a gente também mencionou no nominado do Pantera Negra. E era tão fora da cronologia que depois o Christopher Priest teve que dar uma arrumada pra explicar que aquele Pantera Negra, na verdade, era a aventura de um Pantera Negra no futuro, que veio parar no passado e ficou congelado um tempo e tudo mais. Aí, mais ou menos nessa época, então, ele quis escrever o Eterno, que, assim, o governo falou, vai pegando um monte de conceitos que ele já tinha usado antes. É mais ou menos quando entra aqui a história. Tá. Bom, aí um desses prefácios aqui que eu acabo tendo dentro no ônibus, né? Ele remete que também virou mania. Não que o livro foi lançado nessa época, tá, gente? O livro é de bem antes, né? Mas diz que virou uma mania, né? Entre os americanos, aquele livro eram Os Deuses Astronautas, que era um livro de... Eita. 68. É, mas eu quero saber o nome do cara. De Erich von Däniken, alemão. Enfim. Que era aquela ideia de que, enfim, várias coisas que eram inexplicadas na época, que se achava que simplesmente os humanos da 5 mil anos atrás, de 3 mil anos atrás, enfim, eles não poderiam ser capazes de construir aquilo, teriam sido explicados pela criação, pela ajuda, né, de seres de muito superiores, muito além, que seriam os astronautas, ou seja, os alienígenas que vieram desse outro mundo e foram confundidos com deuses, né? E aí é que, com essa base, que a gente tem o surgimento de Eternos e que pega a primeira história e ela se passa num templo Inca, né, isso? Em que a gente vê uma equipe que é formada pelo Dr. Damien, a Margot, que é a filha dele, e um cinegrafista, que é o Ike Harris, tá? Vale ressaltar, é separado. Ike Harris. Muito interessante, viu, Jack Kirby? Mas, enfim. E eles estão entrando numa câmara que ninguém nunca entrou, né? Vale ressaltar, estamos em 1975, 76 aqui, né? Em que ninguém nunca entrou, e aí ele, se você vê, cheio de estruturas ali, desenhos que lembrariam uma nave com um ser de capacete, por aí vai, eu não posso deixar de olhar essa imagem da segunda página, né, que é quase um splash page, que era incomum naquela época de se ver em quadrinhos, o Jack Kirby tava explorando à vontade aqui, né, e lembrar daquela figura de Aliens, o Oitavo Passageiro, né, que um dos alienígenas também lembra um cara sentado numa hipercadeira assim, meio curvado, né, e quem leu Prometheus também vai ver essas mesmas referências, né? Isso antes existiu o primeiro Aliens em 79, tá, gente? Só pra defender aqui, 12 anos antes, Steve Ditko colocava várias e várias splash pages na Amazing Spider-Man, na Amazing Spider-Man anual, e Starenko já estava fazendo splash page quádruplas no... do Nick Fury. Você tinha que praticamente comprar duas revistas, abrir elas, assim, uma do lado da outra, pra poder ver a cena completa. Não tô falando que ele inventou, eu disse que era incomum à época, Paulo. Desarme-se, por favor. Eu tô dizendo que existia pessoas que já estavam fazendo isso com muito mais frequência. Enfim, e aí a gente tem a primeira revelação, né, em que o tal do Ike Harris parece não ser quem é, né? Ele, de repente, ele começa a contar toda a história de como seria a humanidade, né? Do que significa. Ele consegue como se fosse interpretar todos aqueles elementos, né? E aí o grupo de pesquisadores, né? O professor e a filha dele. Então você não é quem diz ser, não. Eu sou, na verdade, Icarus, que ele tira o óculos, tira o chapéuzinho, né? E aí, praticamente nesse momento, paralelamente, a gente vê a chegada também de um grupo de deviantes, né? Na verdade, a gente vai descobrir ao longo da história quem seriam esses, mas vamos dizer assim, dá muito tempo que Ike Harris está descobrindo, na verdade, abrindo as passagens secretas daquele templo, tá surgindo um grupo de pessoas que querem impedir ele, né? De qualquer jeito. Então, vindo pra armar fogo. Pesado, né? E, enfim, e aí você percebe que o Ike Harris tem um super poder, que ele consegue proteger o pai e a filha, ao mesmo tempo lança raios dos olhos, praticamente um Superman, né? E, enfim, essa primeira história é pra dar uma pequena pincelada que vai ser desenvolvida ao longo do tempo ainda mais, sobre de quem são os elementos de cada lado dessa história. E que, mais uma vez, se você já ouve nossos podcasts há um bom tempo, vai ver que aquilo que a gente contava lá em Terra X nasceu aqui. Então, o Ikier, na verdade, aí se revelou, né, sendo o Icarus, né? Ele começa a explicar lá todas aquelas imagens, né, como você tinha falado. Então, isso aí vem bem desse livro, né, que também virou um documentário que tem cenas muito parecidas, né, com o que eram os deuses astronautas. Então, o Ike Harris começa a explicar mais ou menos quem são os celestiais, né, ele dá um panorama, né, quem criou cada um. Ele, então, começa a falar de vários eventos, né, da da humanidade. Ele até cita o dilúvio, né? E aí depois, mais pra frente, a gente vê que o dilúvio dentro desse universo seria algo que foi produzido pelos celestiais, né? Como uma punição contra os deviantes, né? É, vale ressaltar até que o uso do dilúvio aqui é algo que não é incomum pra quem leu o próprio livro dos deuses astronautas. Porque o dilúvio é uma história que, segundo o próprio livro, e eu vi isso também em outros lugares, é uma coisa que é repetida, uma história que é repetida em várias culturas. Inclusive, outro personagem que aparece entre os Eternos, né, que é o livro da Epopeia de Gilgamesh, fala sobre um grande dilúvio. E aí dizem que outros... O livro, eu li esse livro faz muito tempo, tá? Então, é uma das especulações de que realmente o dilúvio aconteceu, mas não teria lógica dele se espalhar por diversas culturas do mundo ao longo do tempo, é que essa história era verídica, mas ela foi repassada por pessoas que fogem à explicação normal. Então, seria uma explicação de que seria uma coisa em comum entre os deuses da diferente cultura e que seriam os deuses astronautas, né? É, então, e aí ele vai passando por essas várias histórias, né? Explicando, né, mais ou menos, né, cada um. Inclusive, na história do dilúvio, tinha a arca também, né, quando ele fala, né, que ele ajudou a guiar, tal, enfim. E aí a gente tem, então, ele explica, né, que na verdade aquilo ali seria uma base, né, e ali seria onde seria ser ativado um sinal para chamar, então, os deuses espaciais, né, no que, no caso, são os celestiais, né. E nesse momento aparecem, né, os deviantes, né, que são os grandes, vamos dizer assim, os grandes antagonistas, né? Não dá para colocar eles como vilões, porque, na verdade, eles são, vamos dizer assim, apesar de no começo eles serem meio pintados como os caras maus e tal, mas eles são mais antagonistas, né? Por quê? Porque eles são contra a vinda dos deuses espaciais, né? Enquanto os Eternos buscam que os deuses espaciais voltem, né? Os deviantes, eles pensam justamente ao contrário, né? Até porque os deviantes, né, foram, vamos dizer assim, punidos pelos deuses, né, pelos celestiais, né? Esse que é falar, eles têm os motivos, né? Porque na segunda expedição eles levaram um croque, né? Isso, né? E aí, inclusive, foi a expedição que gerou o dilúvio, né? E aí, mas enfim, o raio ativado, os dois seres humanos lá, Margot e o pai, completamente perdidos, né? Enquanto isso, o Ícaro se revela. Nesse paralelo também já é apresentado um outro Eterno, nesse número... Ou já um pouco no número seguinte, na continuação, que é o Ajax, que seria o Deus, que na verdade seria uma... Ele tinha outro nome, que agora não me lembro. O Paulo até comentou que o Kirby misturou os Incas e os Aztecas aqui no meio. Ele deu uma mistureba. É, o nome dele é Tecumontizin, o Senhor do Voo. Né? Na verdade, quando o Ícaris ele abre lá o mecanismo, né? Antes mesmo de convocar, acho que os celestiais já vinham de qualquer jeito. O que ele fez foi abrir aquele mecanismo, e quando ele abre o mecanismo, ele solta, ele libera o Ajax, que é conhecido como esse Tecumontizin, Senhor do Voo, e junto uma trupe de Incas que estavam talvez em guardados em êxtase, sei lá como, nessa câmera. Desde aquele momento em que, porque isso é outra coisa que também vem da maluquice lá do livro, em que diz que os Incas, em determinado tempo, alguma coisa, a civilização não foi exterminada nem nada. Eles simplesmente desapareceram. Isso não faz sentido! Calma, Paulo. Isso aí eu sei que não faz sentido, mas assim, não é uma coisa do Kirby isso aqui, tá? Eu sei que isso aqui é uma coisa que, se eu não me engano, está no livro. Eu não tenho certeza dessa parte se está. Mas em algumas religiões noveristas, tá? Elas acreditam que os Incas, e aí eles explicam lá, eu não tenho conhecimento arqueológico ou antropológico para saber exatamente em que eles se baseiam, mas os noveristas acreditam em que através da comungação com as estrelas, com essas coisas todas, o ser humano chega em um momento tal qual de energia ou de ligação com o universo e que ele ascende. E aí se acredita mesmo em que eles, os Incas, que seria essa civilização que simplesmente sumiu, não foi exterminada, eles não morreram, eles ascenderam para o plano maior. E aí salvo engano, como eu falei, parece que isso é um dos detalhes do livro. E aqui, o Kirby traz isso aqui, esse elemento. Ele coloca que, na verdade, os Incas não desapareceram e acenderam, vamos dizer assim. É, na verdade, que os deuses astronautas só acreditam que eles só sumiram. E ele diz, não, eles sumiram, não. Na verdade, estavam presos, eles voltam aqui e agora. E não ficaram em êxtase, Coveiro. O que aconteceu ali foi que os caras, inclusive o Ajak, foram todos armazenados em forma de átomos, foram rearranjados na forma original deles quando os Celestiais voltaram lá, quando o cara ativou a máquina. Sim, mas tudo bem, eu falei êxtase, mas... como se fosse uma Pokébola, até o que ele faz com os agentes da SHIELD mais na frente também. Exatamente, é verdade. Mas enfim, você quer comentar alguma coisa que o Felga falou? Você deu um grito primeiro de discórdia e aversão à ideia de desaparecer. E agora o Felga disse que você disse que ele que misturou tudo aqui. Porque os termos que ele utiliza não são incas, são astecas. Ele faz uma mistureba dos desenhos. Ele faz inclusive maia também, porque salvo engano, em algum momento ele mete um maia aqui no meio. Eita, tudo misturado aí. E o Felga, me ajuda, qual é o nome do cara? Começa com o quê? É que eu nunca consegui dizer esse nome. É o Quetzalcoatl. Pois é. Ele citou um deus que ele é lá ali da América Central, porque ele começou nos Olmecas, aí foi parte de civilização, e ainda era um deus central na época dos Astecas. E ele falou, não, era meu primo Inca que tava aqui, só que ele não veio agora. Um ódio nessa hora, mas me deu um ódio, que esse desgraçado nem pra abrir a baça e pesquisar direito o que ele tá fazendo, porque ele inventou o nome, aí o nome tem um teor asteca, por isso que eu chamei ele de Zack Snyder, porque ele pensa, não, México para baixo é tudo a mesma coisa, foda-se. Ah, não fala isso, que o Zack Snyder disse que adora o Brasil, aí, e o povo acreditou. E o povo acreditou. Mas enfim, vale ressaltar que isso não era, como o Paulo até brincou aí, não abriu a baça, porque o problema todo é que eram outros tempos. E esses erros crassos eram muito comuns, até na época do Kibe, inclusive hoje, que você vê faz poucas revistas atrás que meteram na Amazônia tigres, né? Não, a África tigres, uma coisa assim. E até pouco falavam que a capital do Brasil era Buenos Aires e botavam língua como se fosse espanhol, castelhano no Brasil, né? Então tem essas falhas. E o cara era desenhista roteirista, mas não tinha esse dom. E essa base toda. Ele, na verdade, tinha como sua base essa coisa que ele leu da ficção científica mesmo. Só achei legal, interessante, que o nome do cara possa se chamar Ick, né? Eu acho que faz referência a uma certa pessoa malévola. Que nem existia ainda, praticamente, a Marvel. Exato, mas chegou a existir, né? E estamos de olho. Nesse personagem braço. Mas uma coisa é certa aqui, que era até uma coisa que eu já queria logo deixar claro também, e Coveiro, talvez fosse melhor ser dito mais na frente, mas ler o Eternos é meio, foi uma coisa que eu até falei pro Felga e pro Marcos, eles concordaram, e ler o Eternos é a prova de que o Stan Lee era o coração dos personagens da Marvel. Ele conseguia colocar o coração naqueles personagens. Sim. Você lê assim, lê os Eternos é o pior da DC dentro da Marvel, porque os personagens você não consegue ter um pingo de simpatia por eles. E na verdade você consegue ter antipatia completa de todos os Eternos, cara. Todos. Não pode ter sido que a gente tá lendo com mentalidade moderna, mas eles ficarem esfregando o tempo todo quanto eles são superiores à humanidade. Sim. E por aí vai, assim, e tratando todo mundo na melhor das hipóteses com condescendência, como se fossem os pets deles, dá uma raiva, mas dá uma raiva, enfim. Não, sim, aí, isso é óbvio. Na verdade, as intrigas todas que a gente tem, na verdade, não é com o fato de que o Jack Kirby que mandava em tudo e que era só ele, o Stanley só perturbava. Muito pelo contrário, né? Eu até tava falando pro Paulo aqui e também pro senhor Marcos Pedro em off, na verdade, é que o grande problema desse pessoal da intriga é o 8 ou 80. E o Paulo, às vezes, beira ao 80 de um lado, né? De achar que o Kibe não fez nada. E aí a gente teve uma discussão que não vai fazer parte desse podcast, que eu fui explicar, não comparando aos quadrinhos dos anos 70 com esse material aqui. É óbvio que com o tempo qualquer desenhista vai ficar datado. O que você acha mais moderno de hoje num desenhista, quando chegar daqui a uns 20, 30 anos, esse mesmo desenhista que é o foda dos anos 2020, ele vai estar já um pouco datado. Mas comparado ao que o Kibe fez nos anos 60, foi extremamente revolucionário e mais ainda, todo tipo de arquétipo que eu falo, de estrutura de posição pra lutas, pra perspectiva de como os heróis saltam do quadro e por aí vai, são elementos que até hoje qualquer desenhista usa, porque foi quem criou a base daquilo, foi Jack Kirby. E quem faz hoje, faz muito melhor, mas com base naqueles primeiros passos que ele deu. Fora todos os detalhes que é aquela característica que só Kirby fez, que o pessoal só lembra dessa parte aí, né? Que é os Kirby Dots, aqueles desenhozinhos de explosões, aqueles efeitos peculiares de arte, a arte rebuscada. O pessoal só lembra disso, mas teve outros elementos de perspectiva, sim, de iluminação que Jack Kirby, principalmente de posicionamento, de narrativa dinâmica, né? Que foi ele que colocou no papel, quebrando o que antigamente não tinha movimento. Era um desenho como se fosse uma foto batida. Por mais que... Então, eu concordo justamente. A perspectiva, na verdade, fosse até uma coisa mais realista, mas não era um movimento, não era uma narrativa de movimento, era praticamente uma foto batida. Mas aquele negócio, o que eu estou apontando é que por melhor desenhista que ele seja, e ele é um excelente desenhista, pode-se dizer que faltou uma humildade pra ele. Tudo bem, ele estava brigado com o Jack ou com o Stan Lee, mas tinha outros roteiristas muito talentosos na Marvel que provavelmente fariam qualquer coisa pra trabalhar com ele e teriam deixado essa história muito mas mais. Mas isso é claro, na verdade eu sou extremamente dos dois lados, tá? Extremamente a favor do trabalho em comum seja valorizado, do desenhista e roteirista. Tanto que muita gente que hoje faz quadrinho autoral e é um ótimo desenhista, mas não tem o dom do... E insiste em ter, né? O dom do roteiro, e a história fica muito copiadona, sabe? Ele fica mais preso na arte, fica uma história sem inovar nem nada. Isso concordamos completamente. Agora que eu falo disso por game, a gente pode continuar assim mais em paz. Então, eu concordo praticamente quase em tudo que vocês falaram, saca? Eu concordo com essa relação que as pessoas que têm essa relação, que o Kirby, ele realmente é uma pessoa uma personalidade revolucionária mesmo. Ele vamos dizer, ele tridimensionalizou o que era bidimensional, entendeu? Em questão de estética é que é minha, sabe? Tipo, as pessoas, como você mesmo falou, Coveiro, ou as pessoas colocam 8 ou 80 na questão do Kirby. Quando as pessoas colocam 80, eles falam como se o Kirby fosse o suprassumo da arte, sabe? Em questão estética, da linha, a pessoa passa pano mesmo. Eu não consigo fazer isso, porque você vê que o traço do Kirby, ele é flat, sabe? Não só pelo traço, mas e também as cores dele também são... Não é nem mas dele, não tem nada a ver, pô. Primeiro que a cor dele não tem nada a ver com ele. Começo de conversa. Pois é. Não foi a escolha dele. Mas Marcos, as cores a gente já falou que era coisa da Block. Sim, não. A gente depois vai discutir isso aqui, depois, mais pra frente. Vale ressaltar, né? Eterno foi publicado no Brasil, além dessa volta aqui pela Panini, pela Block, é isso? Mas também teve Super Aventuras Marvel também, ou não? Sim, teve Super Aventuras Marvel, e eu digo pra vocês, se vocês acharem no Sebo, comprem. Porque era o Eterno do Kirby, o X-Men do Claremont Byrne e o Demolidor do Frank Miller num mix só. E só a Block, como sempre, a Block é que vazia de um jeito totalmente esquisito, que tirava a roupa do Icarus e colocava ele peladão praticamente, né? Com a cor de pele, a roupa azul dele. Mas enfim, vamos esquecer essa parte. Pra vocês terem uma ideia, eles transformaram o Icarus no He-Man 10 anos antes. ai, visionários aqueles delinquentes, né? Mas enfim, a única coisa que eu faço assim, o Power Marcos vai estar reclamando aí, mas eu falei isso. Tudo tem que ser comparado com o que era na sua época, entendeu? E aí, até comparado na sua época, não dá pra você dizer que, né, a estética dele era ruim. Tudo, na verdade, é uma melhora do que já veio antes. Inclusive, o próprio Kirby, tá? Quando você comparar com alguns quadrinhos dos anos 70, você vai dizer, não, tem desenhistas que acabaram se desenvolvendo mais. Claro, o Jack Kirby aqui já era um cinquentão, cara. Já era um cara em que seria difícil ele ter uma inovação radical das suas artes. É como você comparar, por exemplo, muita gente tava reclamando aí que acha o desenho de Rolim horrível. Eu adorava. Eu sou um cara que começou amando heróis cósmicos e a fase do Rolim como heróis cósmicos que era, para mim, maravilhosa. Tanto quanto de Starling. Mas hoje em dia, eles, comparados ao que se tem hoje, não avança mais. Eu nem quero que avance. Sim, a idade deles era para aquele tempo. Mas para mim ainda importa, sabe? E válido. Mas enfim, vamos voltar aqui a falar sobre Eternos. Apesar de que são o Jack Kirby também tá no título daqui desse podcast, tá? Soltou o Ajak. O Ajak imediatamente entrou numa câmera lá, começou a acionar um monte de pitoco, assim, uma tecnologia Inca, Maia, Barra Azteca, sei lá o que o Paulo vai acabar dizendo que é o que aqui, tá? E ele convocou a chegada do primeiro Celestial, que é o Arishemi, o Julgador, né? Ele depois é definido como Julgador aqui, mas só parece com Arishemi, tá? Eu acho que é isso que se pronuncia, e é um personagem que vocês têm que marcar. Arishemi. E é um personagem que você tem que marcar aí, porque vai ter importância aí pro filme também, tá, gente? A Jaque, não fica claro que tipo de Eterno ele é, vale ressaltar. Os Eternos, com o tempo, vocês vão ver que eles têm vários paralelos aí com deuses de panteões dos mais variados tipos, tá? Mas aqui fica claro que o vínculo deles com o Maia é o mais próximo, tá? Ele, pelo visto, ficou presão aí por um bom tempo, esperando até essa próxima expedição. Refere-se que seria a quarta expedição, ou seja, houve três antes dela, a primeira que criou os Eternos e os Deviantes e os humanos com base nos primatas primitivos, né? Primatas primitivos ficou meio estranho. Mas enfim, com base nos Neandertais, vamos dizer assim, né? E vale ressaltar, né, que a ideia é como se os Deviantes tivessem sido os primeiros lá modificados e eles vinham deturpados. Os humanos seriam a evolução natural, vamos dizer assim, se nada tivesse sido feito. E aí os Eternos seriam uma obra perfeita, supra-sumo, os caras que atingiram o ápice da evolução lá do experimento dos Eternos e que seriam os caras que vivem pra sempre e teriam poderes e não teriam falhas, e enfim. E nem morreriam, né? É uma característica pá. Bom, a gente tinha visto que durante a chegada, quando o Icarus impediu a invasão lá do Kro, né? Que o Kro seria o líder dos Deviantes, tá? Dessas figuras aí mais horrendas. Eles voltaram... ele seria o general, né? O general, né? Porque eles têm um deviante lá que parece um sapo, que é o Toad. Isso, Toad. Que é o líder supremo da parada, né? Vale só acrescentar, já que você falou das quatro expedições, né? A segunda, né, que tá falando do dilúvio. Aqui a gente também tem, né, a referência a Lemúria, né? Que é uma cidade similar a um continente similar a Atlantis, né? Que seriam a base, né, dos deviantes, né? Como tinha Atlântida ainda, pelo menos ninguém cutucou o Kirby e falou assim, bota uma referência Marvel aí ainda, Lemúria seria a Atlântida dele, né? Tudo leva a crer que era, porque era uma cidade que existia, que era muito evoluída. Nessa segunda expedição, os Lemurianos estavam muito bem armados, tinham superado, inclusive, os humanos. Não retrata exatamente que época. Porque também existe esse continente submerso também. Inclusive, na DC tem os dois, eles são, tipo, vizinhos. Na Marvel também vai existir agora, depois. Lemúria existe, inclusive, é um dos inimigos dos Atlantes. Hoje em dia tá considerado. Mas eu acredito, eu não sabia que existia outra versão de Atlântida oficial na mitologia grega. Existia ou não? Então, Lemúria tá dentro desse meio, desse termo, né? Mas pra mim era uma referência, mas não sabia que era outro. Mas são três, no caso. Tem Lemúria, tem Atlântida e tem o continente de Mu, que normalmente fica lá no Oceano Índico. Mas são três que existem nas mitologias normais dos seres humanos fora dos quadrinhos. Isso aí, fora dos quadrinhos. Tanto é que elas são referenciadas em várias obras. Então pronto, mais uma aqui que entrou pra embasar com coisas da literatura, né? E aí, o que acontece? Eles fugiram pra Lemúria, pegaram o submarino, vale ressaltar que eles chegaram de submarino ali, né? E aí o Ajak, né? Que vale ressaltar, tá? Se você está ouvindo esse podcast e já viu esse filme nesse final de semana, você vai ver que eu tô falando o Ajak, mas essas coisas vão mudar no filme, mas não importa. A gente tá falando sobre os quadrinhos do Kirby. Vai ter tiveram várias trocas de gênero aí, do cinema pros quadrinhos, de quadrinhos pro cinema, mas depois volta também, porque, enfim, assunto pra outro podcast, tem muito mais coisa pra se explorar aí dos Eternos, que esse quadrinho não tem. E aí, Só pra completar, atualmente também nos quadrinhos, já também está atualizado os gêneros deles com o do cinema. Então, na versão atual dos Eternos, já estão meio que correspondendo já com o cinema. Então, o Ajak é mulher já nessa nova reencarnação desses deuses, entendeu? E aí, o que acontece? O Ajak, né, avisa que, olha, vai começar agora a quarta expedição. E agora, o Arishemi, porque tinha essa, o Ajak era o único que conseguia se comunicar e entender, na verdade, o que os celestiais estavam falando, ou queriam dizer. Que eram uns bichos que não falavam em momento nenhum, não tinha nenhum quadrinho se expressando. Dá a entender que existe, todos eles estão de capacete, existe uma figura por trás daquele elmo deles, mas isso nunca foi retirado na Marvel. Hoje em dia, acho que nem se trabalha mais essa ideia de que existe que ali cria um capacete e alguém tem um rosto ali por trás. Pelo menos que eu lembre, não mostra face nenhuma em nenhum quadrinho que eu li, né? E diz que essa quarta expedição e Arishemi vai julgar agora a continuidade da Terra, né? E pra isso vai demorar 50 anos lá, enquanto eles estão analisando. 50 anos. O pai da Margot, né? O cientista lá, o Damian, diz: ah, eu quero ficar, pô, já tô pra morrer mesmo, pelo menos eu vou ver uma coisa fabulosa aqui. A Margot fica naquela indecisão: vamos, não vamos, mas é meu pai, eu vou deixar meu pai, não vamos. O Ick Harris, né, que a gente pode chamar aqui de Icarus, né, já, que ele depois diz que é uma... usou o nome em relação ao que ele era usado, ficou conhecido por um bom tempo como Icarus, apesar de que vale ressaltar, ele nunca foi o Icarus da mitologia grega. Diz depois que, na verdade, ele foi o pai do Icarus, né, em alguma história aí, depois eu li um resumo, ele foi o pai do Icarus da mitologia grega, e adotou esse nome após a morte do, entre aspas, filho, né. Cara, essa parte até hoje eu não entendi porque ele pensou se disfarçar. Os caras nem sabiam nem quem ele era, nem quem era Icarus. Ele podia ter ido normal, louro de boa. Aí o que acontece? O Icarus, né? Ele decide pela Margot. Ele pega ela no colo e sai arrastando, porque pra não ficar presa 50 anos lá, ela já ia sair velha, né? E ele não é um eterno feito ele. Aí eles se mandam, pega o avião de onde veio, vão sumindo. E aí você vê que além de Arishima, aparecem outros celestiais rodeando lá a parada, né? Como o Felga falou aí, o Crow. Eu não tenho como falar o nome desse personagem sem não lembrar do personagem da novela, mas enfim. O Crow, ele... Tinha uma novela chamada Crow, mas só pra ajudar aqui o coveiro, essa parte aí, foi que ele escolheu. É assim, o cara disse: escolha, vocês vão ficar ou vão? Aí o velho falou assim: cara, eu preciso ficar porque alguém tem que documentar isso. Aí ela escolheu ir, mas ela queria ir com ele. Aí ele levou ela porque ele escolheu ficar, você escolheu ir, então bora. Isso sim, que ela foi puxada. Não entendi porque você não quis complementar o que eu já tinha dito. Mas enfim, o Crow lá em Lemúria começa a pedir desculpas pela falha que ele teve, que não conseguiu impedir os celestiais de virem. O Toad ia castigar ele, mas ele tem um plano maravilhoso agora, que ele diz que vai atormentar a humanidade com seus maiores medos e que ele vai fazer isso na forma de o Diabão, né? De resgatar os temores da humanidade com uma invasão demoníaca nas cidades e que, ao terrorizar os humanos, deixar eles bem aterrorizados mesmo. Quando eles verem que vão chegar ainda figuras piores, feitos celestiais, os humanos vão estar tão no limiar de ansiedade que vão atacar o que eles verem. Então ele tá, mas na verdade, querendo atiçar os humanos para deixar os humanos em ponto de bala para usar todo o poder de fogo que eles tivessem contra os deuses astronautas, vamos dizer assim, né? E aí o Crow, que é um personagem de novela, ele junta uma legião de personagens pra invadir Nova York, não é isso? O exército lá do Crow chega a atacar eles, o avião da Margot com o do Icarus no meio do caminho e vão em direção a Nova York. O Icarus percebe o que eles querem, a intenção deles, e ele decide pedir uma pequena ajuda, né? E aí ele vai parar ali direto no apartamento de uma outra Eterna que vive em Nova York, que é a Cersei, talvez a personagem mais conhecida de todos os Eternos que existem, que foi a personagem que virou Vingadora, e numa fase que muita gente lembra, apesar de polêmica, de ser escrotizada, de ser servir de alívio cômico, mas ela ficou marcada por um bom tempo, né? Que é a Cersei. A Cersei tem um poder elemental, curiosamente bem diferente do que é o que tá nos filmes, né? Quem viu Miles Teles, vi que ela modifica estruturas inorgânicas, né? Ela retransforma. E aqui não, ela, na verdade, nos quadrinhos, ela transforma estruturas orgânicas. Então ela transforma um personagem em outra coisa. E remetem à figura da Cersei quando ela vai se apresentar. Isso já é na edição 4. Aqui ela, na verdade, era o equivalente à personagem da... É Epopeia, Paulo? Qual é a história Odisseia. Que ela aparece? Hã? Odisseia. Na Odisseia, isso. Na Odisseia, ela aparece com uma personagem Circe, que era uma bruxa, que na história grega ela transforma alguns personagens em porcos, não é isso? É, no caso ela é, ela é uma bruxa, mas ela é uma deusa lá, filha do sol. Uhum. E ela morava numa ilha, o Odisseu foi pra lá com companheiros dele, o Odisseu ficou no barco, os companheiros foram. Quando ele foi atrás dos companheiros, ele descobriu que ela tinha transformado todos eles em porcos, uma varinha mágica lá. Uhum. Aí ele conseguiu escapar porque o Hermes tinha dado um antídoto pra ele tomar antes de poder fazer isso com ele. Uhum. Basicamente, resumindo, foi isso. Mas ela disse que também esteve na corte do rei Arthur e ela ensinou o Merlin um monte de truques que ele não sabia, ou seja... Ela foi uma bruxa lá em vários momentos da história da humanidade e influenciou tudo. O que é isso que basicamente, com o passar do tempo, que a gente vê dos Eternos. Eles são figuras que vivem para sempre e são capazes de coisas fantásticas e com o tempo foram confundidos com deuses. É a base, inclusive, do, mais uma vez, eram os deuses astronautas lá do livro que o Kibler se baseou bastante. Enfim, o que, que o Icarus queria, né? Ele queria que enquanto ele fosse combater os deviantes, acesse cuidasse da Margot no seu apartamento. E aí ele foi bater de frente com os demônios lá, os deviantes que estavam aterrorizando a cidade, realmente o Crow, um chifrão, dizendo que era o demônio e que ia flagelar todo mundo. As explicações pra ele fazer isso em Nova York, pros humanos, não era nenhuma no ser caos, né? Eles, como falei, tinham a intenção de agitar, criar um burburinho pra deixar todo mundo em ponto de bala, né? Pra caso viessem os celestiais parar em Nova York a qualquer momento, atacasse. E em certo momento, podemos dizer que o plano dele até funcionou, né? É, no meio desse caos aí, desses deviantes, tem uns deviantes que são os piores dos deviantes, que são os mutoides, né? E esses são os, vamos dizer assim, os deviantes que criaram poderes, alguns tipos de poderes mais extraordinários. E alguns deles atacam o apartamento da Cersei, onde tava Margot. A Cersei mostra mais uma vez o que ela é capaz dos poderes dela, né? Transforma os caras nos dragões de Komodo lá, sei lá, uns lagartos gigantes, né? E enquanto isso, a gente vê que o Icarus foi derrotado. Os deviantes que acabaram pegando o Icarus colocaram tipo um aparelho no cérebro dele que deixava ele paralisado, colocaram ele no torpedo e jogaram ele no mar. Por que não mataram ele? Porque Eterno não morre. Então eles sabiam disso. Assim, vamos deixar então ele eternamente afundado nesse rio aí e acabou-se. E a Cersei, não vendo muita opção, né? Ela resolveu pedir ajuda a outros colegas Eternos. Então os Eternos de Olímpia, né? Essa divisão aí de Eternos de onde vem, né? De Olímpia, ou os Eternos Polares, ou Eternos de onde for que seja, vai sendo desenvolvida com melhor cuidado um pouco ao longo do que o Kirby faz aqui, mas também muitas outras edições, né? Nos quadrinhos atuais, acho que estão as explicações mais completas de onde cada Eterno vem, né? De pelo menos umas 3-4 cidades Eternas que tem escondidas aí no nosso mundo, né? Atualmente. Então são 4, na edição 5, né? São apresentados 4 novos Eternos, né? Então vou deixar pro Felga apresentar aí os 4. Curiosamente, 3 deles estão no filme, e o quarto que tem nessa capa aqui, ele também tá no filme, mas ele não é o Eterno, né? Ele é uma espaçonave, mas enfim, que é o Domo, né? O Domo é o único que não existe fisicamente no filme. Existe, mas não é um Eterno. Então, Cersei, né, quando vê que a coisa tá pegando, né, ela resolve, então, chamar, né, os amigos, né? Então, ela, por meio lá de um sistema lá, 76, né, a gente ainda não tinha videoconferência, lives, enfim, ela faz uma live lá com o pessoal de Olímpia, né? Então, a gente é apresentado, então, pra Makari, né? Na verdade, seria o equivalente ao Mercúrio, né? Ao deus romano Mercúrio. Atena, né? Atena, no caso, né? Não a Atena, né? É Tena, né? Na verdade, até eles falam, né? Acho que foi a Cersei que fala, né? Que, na verdade, os seres humanos, eles são tão inferiores que eles não conseguem entender o nosso nome. Então, por isso que eles criaram certas adaptações de nomes, né? Pra você ver, ela fala isso em alguma Nessa parte. Nessa hora, né? O Paulo fica puto, né? Nessa hora, ela fala isso lá uma parte. É, toda vez que ela abre a boca é pra falar uma coisa dessa, mas... Nessa parte aí, só um comentário. A Tina, ela realmente parece a Angelina Jolie, viu? Alguns desenhos. Parece. Sim, parece. Foi o cast mais acertado, acho que dos da Marvel, inclusive. Sim, sim. Tirando o Nick Fury com o Samuel Jackson, né? É, mas é diferente aqui, né? Porque o Nick Fury do Ultimates foi pra ser parecido com o Samuel Jackson. É, foi aqui bem forçado. Aqui a Angelina Jolie nem tinha nascido, se duvidar. Aqui não, aqui você mesmo. Não, ela tinha nascido, acho que ela tinha nascido. Enfim. Então a gente até apresentado a Athena, Makari, né? Athena é a deusa da guerra, é o equivalente a Athena, a deusa da sabedoria, da guerra, e pra lá. Na verdade, não existe deusa da guerra, né? O deus da guerra nos gregos é Ares, mas meteram essa aqui como se fosse a mesma coisa. Ela também é a deusa da guerra. Na verdade, a Athena é a deusa da guerra estratégica, o Ares é o deus da guerra porra louca. Entendi, tem essa diferença. Tem essa diferença lá. Não, tem uma outra também, Paulo, não sei se você vai concordar comigo. Ela também é deusa da caça, não é verdade? Ela que é a deusa. Ah, é a Artemis. Artemis. Então, e então a gente é apresentada a Makari, a Athena, o Domo, né, também aparece. E aí também aparece, né, o grande pai de todos aí, né, porque todo panteão precisa de um pai de todos, que no caso é Zura, que seria o equivalente a Zeus, né, mas como nós seres humanos somos inferiores, a gente falava Zeus e não Zura. Na verdade, ele é o equivalente ao pai celestial dos novos deuses, só que um pouquinho mais novo e ainda ruivo. Então, o pai é... Na verdade, esse Domo também parece um personagem de Novos Deuses, né? Só que acho que o Kirby viu que tava muito parecido e só mexeu ele um pouquinho, não é isso? Então, todos são bem parecidos, né? Todos são bem parecidos, mas o Domo, ele é tão metro que eu fico imaginando ele tendo um papo Thanos. Pois é, aí por isso que só apresentaram o Domo, aí depois esqueceram ele, e até o filme esqueceu ele e transformou ele numa nave, pronto. Acho que até por isso que não tem a contraparte do Darkseid, porque ele olhou assim, não, cara, já inventaram o Thanos, não precisa não. É, então, aí já tava. Enfim. Aí ele falou, maldito Jim Starlin. Enfim, os quatro, então, o Makaris, né, e a Athena, e a Makaris leva, né, a informação da Cersei, né, pro Zura. E é assim, não tô sabendo de toda a história ainda, né, o Ícaro não contou tudo, né, que é a questão dos Celestiais voltando e tal, eles ainda estavam meio perdidos. O que eles estavam sabendo é que os Deviantes estavam atacando Nova York, e aí o Zura despacha Athena e Makaris lá pra resolver a coisa, né. E aí, então, eles chegam lá em Nova York e aí começa aquele quebra-pau. E aí você tem várias páginas, né, do Jack Kirby. Eu assim, eu não entendo muito de desenho, que eu só posso olhar, tá? O que eu gostei bastante nessa parte aí é o design de alguns veículos, de alguns objetos, né? Você pega, por exemplo, logo no primeiro número, aquele imenso quadro, né? Tá lá o que seria o astronauta, você vê algumas coisas. Eu acho que essa parte acho que é o melhor da revista, né? E aqui a gente vê bastante disso, né? Então, o caos instaurado, né? E aí, então, começa lá uma briga. A Cersei, nesse meio tempo, também é capturada, né? Porque a humana, ela é feita de refém. Ela olha assim e fala, droga, ela foi feita de refém, eu tenho que ir junto. Né? Então, ela também acaba sendo capturada, né? E aí, no final das contas, acaba rolando um cessar-fogo, né? Tanto que meio que mediado ali pela Athena e pelo Bro, né? Pra, vamos dizer assim, pra dar um cessar-fogo pra todo mundo meio que se apresentar pra humanidade e mostrar, olha... Não, mas na verdade, tudo com o cessar-fogo vem em cima de que o Kro foi explicar pra Cersei a ideia dele, né? E a Cersei dele, mas que ideia bosta do caralho você teve? E aí o Kro ficou também desmoralizado. Você acha que não vai funcionar? Não, claro que não vai funcionar. Que ideia ruim tu teve? Vai acabar eles ficando com raiva da gente e os Celestiais vão fazer o que eles querem. Você só piorou a situação. Aí o Kro falou, tudo bem. Aí sim que a Athena e o Makari, depois de terem brigado bastante, tá? Chegam mais perto e aí fica naquele impasse. Também tá, porque é que vamos fazer. Alguém propôs, se eu não me engano, de fazer essa apresentação. E aí foi que eu não sei se foi a Margot ou se foi a Cersei que falou que conhecia alguém que podia ajudar nessa história da apresentação, né? Que seria o professor Samuel. Foi a Margot. Cooper. amargou. É, Samuel Holden, né? Que assim que ele chega na parada, a Cersei se transforma na pessoa mais dada possível. Ela se apaixonou pelo Samuel Holden e fica toda hora, não, mas que homem maravilhoso, eu adoro homens intelectuais. E só dando entrada no velho e o velho todo sem saber o que fazer, né? Mas na verdade, o plano do cara não tinha a ver com os celestiais. Tudo isso que ele aprontou, tudo isso era pra reencontrar a Tina. Tina, você tá falando, né? Vale ressaltar, o Paulo lembrou aí, claro que a intenção não era essa, né? Mas enfim, tinha um passado histórico aí, não contado até então, de que o Kro e a Tena se conheciam. E eles tinham um flerte, nunca, digamos assim, executado, nunca levado adiante entre um e outro, né? Mas os dois se gostavam porque eram hiper inteligentes. Cara, executado sim, foi executado sim. De onde é que tu acha que veio o chifre do cara? Bom, tirando esse detalhe aí, nunca foi dito no quadrinho se eles chegaram finalmente. Mas acho que tem cover, acho que eles citam isso, mas mais pra frente tem histórias que envolvem para os filhos deles. Mas eu tô falando só pelo aqui, não tô por dentro. Pelo que o Kibi contou, só tava no. eles ficavam naquele meio lance, meio Romeu e Julieta, sabe? Ah, minha família não é muito amiga da turma. Olha, não é nem pro meu. O Felga coloca Romeu e Julieta e na mesma hora eu falei pra ele, pra mim nem lembra Romeu e Julieta. No decorrer da história mais adiante, quando a gente vai, já pode adiantar aqui, em algum momento o Kro leva a Atena pra Lemúria, né? Do jeito que descreve, parece tipo assim, ser o plebeu e a princesa, porque tudo é meio desgraçado lá em Lemúria, e o próprio Kro meio que vive se desculpando por isso, né? Assim, ah, mas aqui é assim mesmo. É, meio... Aqui é na brutalidade, a gente é tudo meio brucutuzão, não sei o quê. E ela, oh, mas sim, delicadeza aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não, pera lá, pois cara, mas também diplomacia não é o forte dela nunca, porque ela chega esculhambando geral lá, aí ela, desculpa, rei, eu peço por ela, porque assim, não peça desculpas por mim e tudo mais, aí você quer começar uma guerra por coisa assim? Por nada. Por nada. Aí, vai até uns jogos aqui, sua homenagem, eu não quero jogos, mas eu vou assistir só pra ver o que acontece. Mas vamos chegar daqui a pouco aí, nessa parte aí. Daqui a pouco chega aí. Vamos voltar um pouquinho antes. Aí a Cersei e a Atena, depois que a trégua tá feita, vão lá pedir pros deviantes libertarem o Icarus. Icarus resgatado do mar, tirado daquela cápsula. Vale ressaltar, né? O capitão comandante lá do submarino fala: a ideia era idiota mesmo. Foi o Kro que falou. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Todo mundo fica meio que tirando o corpo fora um do outro aí. E aí acontece a tal da apresentação formal lá pra humanidade, né? Com o professor Samuel Holden, né? Que ficou de estudar e apresentar, né? Curiosamente, ele aparece como se fosse um cara de muito renome. Acabou de conhecer os caras, mas como se conhecesse os caras, estudasse os caras há muito tempo. E aí ele apresenta lá, né? E a imprensa local começa a ficar, não, o que é isso? Não tô entendendo, o que é isso? Aí tem sempre um Zé Manezão que não acredita em nada, né? Que, enfim, eles mostram os seus talentos, né? O Ícaro sai voando pra mostrar que ele é capaz. O Kro deviante, tá, gente? Não tem nada com personagem da Globo. Mas enfim, ele volta os chifres dele e fala assim, não, na verdade eu não sou o demônio, sou isso aqui, meus poderes são capazes de me modificar, mas quando ele vê que ele impressiona os humanos, ele, haha, eu adoro fazer os humanos terem medo, né? E aí tem o Zé Manezão dos repórteres. Aí chegou o repórter e fala assim, a sua habilidade então é colocar os chifres pra dentro. O repórter fala isso, não, né? Faz um ano. Não fala, mas imagina se fosse falar. Então, quer dizer, sua habilidade é colocar os chifres pra dentro. Que habilidade interessante. Aí tem um repórter que fala alguma coisa que ele disse que não acredita, acho que é mentira, sei lá, efeito especial. É que, na verdade, isso aí foi tanto pra imprensa quanto na universidade, né? Tinha estudantes também. Então, aí... É porque, peraí, pessoal, é importante a gente comentar uma coisa que talvez a gente não tenha comentado, mas Terno, inicialmente, não era pra acontecer dentro da cronologia do universo Marvel. Por isso que tá acontecendo esse fuzuê todo em Nova York e não é citado nenhum personagem da Marvel. Porque ele fez... Até aqui. Não, calma que eu vou dizer. Ele escreveu realmente pra ser uma coisa totalmente fora da cronologia. Assim, uma cronologia à parte que nem ele fez com Kamadi e outros personagens lá na DC. A questão é que o editorial tava pedindo muito muito pra que ele colocasse elementos que fossem da Marvel, que eles queriam colocar que os Eternos encontrassem vilões dos Vingadores, aí os Vingadores iriam encontrar os Eternos, conversa aqueles crossovers pra que as vendas de um influenciassem as dos outros, do futuro mais, mas o Kirby, inclusive nesse momento e mais na frente ainda também, ele o colocava assim de uma forma que parecesse que poderia ser, tipo, pode ser do mesmo universo, como pode ser algo assim, tipo, uma revista em quadrinhos ficcional que eles leem lá, como a gente vai explicar, ou que era uma coisa só no nome. Aí, a primeira delas é agora. É, exatamente. É curioso. O Paulo até fala que no começo aqui fica bem, bem claro, porque todo mundo conhece quando acesse, pega esse estudante, que eu acho que era repórter, mas enfim, é estudante, que desconfia daquilo é verdade ou não, e aí acesse e transforma ele com a cara do Coisa. Só que todo mundo reconhece que é o Coisa. Nossa, ele virou Coisa, que não sei o quê. Tipo, até de Ben Green, ele sabe exatamente. É um Ben Green de segunda, bababá. É isso que tem no... Eu até fui pesquisar. É isso que tem no... Inclusive no quadrinho original. Então, pra mim, pareceu que era bem... Que tinham decidido que o Kirby aceitou integrar com o universo Marvel. Pelo menos até aqui. Mais pra frente, parece que ele brigou de novo. Porque aí ele se refere aos personagens da Marvel como personagens de quadrinhos da Marvel. Então, parece que tava uma briga de vai e volta. Mas não é só o Coisa que aparece como referência. Vale ressaltar que na edição anterior, na 5 e agora no final dessa 6, né, o exército americano descobre que tá alguma coisa acontecendo lá nos montes andinos, como eles chamam, né, enfim, onde deveria estar aquela cidadela inca, né, e aí eles descobrem que tá tudo meio coberto agora, tá fechado lá na região, e tem um monte de gigantescas criaturas circulando, que são os celestiais. Eles mandam uma equipe pra lá, e aí tem a segunda referência ao universo Marvel, que é essa equipe que foi mandada, era da SHIELD, né? E ao final dessa edição eles são atacados por um dos celestiais, e aqui aparece o que aconteceu com esses personagens, na edição 7, tá? Essa edição 7 aparece mais dois celestiais. Vale ressaltar que vários dos celestiais que aparecem ganhando nome aqui, eles perduram até hoje no universo Marvel. Curiosamente, já adianto aqui que uma parte é falada. Fica bem claro, na verdade, que esses celestiais seriam astronautas, vamos dizer assim, né? Eles estão chamando de deuses, mas no futuro, o que provavelmente o Kirby queria falar é que do mesmo jeito que a gente enxerga os Eternos como os deuses, e os Eternos enxergam os Celestiais como deuses das estrelas, né, por aí vai, provavelmente os deuses das estrelas eram os astronautas também, eram seres, sei lá, mundanos pra, entre eles, né? Então é como se fossem níveis sobre níveis, sabe? Os mais básicos têm, olha, as formigas olham a gente como os deuses, a gente olharia os Eternos como deuses, e os Eternos olhariam essas criaturas como deuses, porque foram os que criaram eles. Então tá tudo sob camada, né? Essa que faz parte da teoria lá, não só dos deuses astronautas, mas também das várias dimensões que existe no universo, né? Que os seres de uma dimensão só enxergariam os de uma dimensão, os de duas dimensões enxergariam os de duas e de uma, os de três, que são a gente, enxergaria em uma, duas e três dimensões. A gente não enxerga de quarto, mas o de quarto enxerga de quarto, e por aí vai. Mas enfim, é teoria física, né? Mas seria a ideia também dessa história, né? E aqui são apresentados mais dois celestiais, mais duas figuras. São o GMA, o analista, e o Gamenon, né? E aí um deles aparece pra junto do Ajak e entrega uma cápsulazinha, tipo assim, toma isso aqui, é um brinquedinho e tal. Quando ele destrava o brinquedinho, tá lá os agentes da SHIELD, né? Que foram lá pra investigar, pra analisar, mas pelo visto, se a missão desse muito errado, a opção 2 dele, o plano B deles, era pra destruir, fazer o maior estrago possível nesses celestiais aí da vida, né? Enfim, essa edição até tem de novo um resgate, eles contando mais um pouco do que é que são os celestiais, o que seriam as quatro expedições. Diz de novo que na segunda expedição os deviantes atacaram. Enfim, volta um pouco da história, mas é um dos comandantes desse personagem da SHIELD vai atacar os celestiais, usa um tipo de bomba lá, sei lá, parece que era uma bomba atômica de bolso, é isso? Uma maluquice desse tipo. Mini assim. Bomba, isso. Mini bomba nuclear. Uma mini bomba nuclear, repara. Ele joga como se fosse uma granada. Né? Olha, pra quem gosta de anime, ele tava na mão com a rosa do pobre homem. Nossa. Enfim, quando ele joga a mini bomba, e olha que o Celestial é pra ser criaturas extremamente gigantes. Ele joga alto pra bater na cara do bicho. Aí um deles lá, que é o roxinho, que eu não identifiquei aqui, é... Tefral, tá? Acabei de achar aqui o nome. Tefral pega a bomba e a para com as mãos. O que deixa os agentes da SHIELD totalmente, oh meu Deus, tal. E aí, enfim, o pessoal se aproxima, os outros celestiais se aproximam. Meio que eles entre si têm uma comunicação lá. E aí a gente percebe como leitor que ainda existe, além da nave que trouxe eles, uma nave maior, que é a nave mãe, gigantesca ainda mais. Que deve ter outros celestiais lá dentro. Na verdade, refere-se pela primeira vez, não sei se é nessa edição ou se é mais adiante, que o líder das expedições dos Celestiais seria aquele que está acima... Como é que é? Que chamava, chama? No Wanda Boval. É aquele que... Aquele que está acima. Aquele que está acima. Que, na verdade, depois a Marvel juntou como se fosse a referência a Deus, mas não é. Nesse caso aqui, não é. São dois personagens diferentes, segundo a Marvel e Ica, viu? Então tá. O nome é o mesmo, mas são dois personagens diferentes. Então tem que saber bem direitinho, porque pra mim eu tava achando que era a mesma coisa, mas enfim. Não. O líder da expedição assim. Se chama assim, o Onyabov o Celestial, ele é o chefe dos Celestiais, só que ele é citado como Onyabov ao 66. Onyabov o Deus Mendigo que vai falar com o Peter Parker, que é a cara do Jack Kirby na revista lá do Quarteto Fantástico, ele é o... Qual é o nome da palavra? Ele é o... Tá descrito como... parte do multiverso, ele não conta como universo nenhum, tá acima de tudo mesmo. Tá, então pronto, mas esse detalhe aí, mas enfim. Eu sei que depois da missão mal sucedida dos agentes da SHIELD, os deuses astronautas ficaram meio putinhos, né? Aí eles têm um momento que eles desaparecem, depois de uma conferenciazinha que eles fazem, e aí eu não sei de onde veio a magia, mas veio em algum momento de novo a energia que transforma os três agentes da SHIELD em cápsulas, e aí começa a dar aquela ideia de que agora, a partir de agora, vai começar o julgamento de Arishemi, né? E aparece a mão gigante dele assim, fazendo assim. Como se fosse, será que ele vai dizer sim ou não? Então esse pequeno interlúdio aqui de novo na cidade Inca, né? A gente volta pra parte interessante. Aí sim, a gente pode voltar pra aquilo que vocês já estavam até adiantando, né? Que é o momento em que Kro leva sua amada Athena pra cidade de Demúria, né? Essa edição aqui, praticamente a gente pode dizer que a edição 8, 9 e 10 é um conjunto. Acontecem outras coisas em outras partes, tá? Mas é um conjunto de um pequeno arco que tem pra gente trabalhar muito Lemúria. Então a gente já falou que quando ele chega lá, a cidade muito diferente, a cultura deles é mais na barbárie, mais na porradaria, os desentendimentos deles, porque eles são defiantes, tudo neles se conversam meio de uma forma arisca. Todd governa eles meio assim abrupto e tal. E aí é que vem uma ideia que o Kirby quis trabalhar aqui, utilizando dois personagens. A gente depois detalha mais eles na medida que as histórias forem avançando, tá? Mas que seriam antíteses, né? Um deles que o pessoal diz que é o pior, que eles botam pra lutar e que é o pior deles, que por aí vai, tá todo mascarado, ele não mostra o rosto no começo e tal. Ele não tem nome nessa edição inteira aqui. Depois ele parece que ganha um nome chamado Hansak, uma coisa assim. Lá em outras histórias no futuro, mas aqui ele sendo conhecido como o Rejeitado. E aí, quando finalmente tirou a máscara do Rejeitado, ele é um cara bonito, feito um eterno, tipo, rosto bonito. Só que ele é um demônio na forma de pessoa. Ele toda vez foi criado pra ser violento, pra bater. Então, ele é um cara bem maquiavélico mesmo, né? Olha, ele era um cara feito de seu tempo, porque eu bati o olho nele e disse, Beyoncé. Cara, eu falei a mesma coisa. Lembra um pouco. Eu bati Bullets, o olho e falei a mesma coisa. Lembra eu um pouco. Bullets nos anos 70, cara. O cara era visionário. Lembra um pouco. Eu pensei a mesma coisa. Vale ressaltar que ele tem... Realmente, quando eu falo assim que ele é bonito, não é só como humano, é como eterno. Porque todos os eternos do Jack Kirby, eles são desenhados como se fossem aquelas... Pelo menos os homens, né? Como se fossem aquelas estátuas gregas, que a fronte é mais alta, assim, o nariz é mais retilíneo, assim, sabe? O Jack Kirby como se fosse um herói grego mesmo, vamos dizer assim. E o outro personagem que aparece mais pra frente é o chamado de Carcas, que aí ele é o mais deformadão, ele é uma criatura vermelha, grande, desproporcional, mas ele fala bem, ele tem um dialeto apresenta como se fosse uma coisa meio monstruosa, mas ele é um cara que vê com o coração, ele se preocupa, apesar de ter sofrido todas as violências, tudo aquilo, ele é do bem, né? Digamos assim, dentro do comportamento dos deviantes, tá? Daquele crescimento lá. Isso, ele é um bom monstrinho, ele é um bom monstrinho. Ele só é feio e julgado por ser uma coisa bizarra, porque ele é feio, ele é todo deformado, né? É basicamente o que a gente falou no começo. A questão de Deviants é, se você é feio, você realmente tem alguma coisa de ruim. Agora, se você é bonitão, igual esse rejeitado, assim, né? Que é bem... Mas ele ainda é um Deviante. Ele ainda é um Deviante. Pois é, ele ainda é um Deviante, mas ele é bonitão, sabe? Então, tipo assim, olha, ele é bonitão, ele vai ser aceito. Não, mas veja só, pelos Deviantes, ele é feio. Não, mas gente, que a Atena chegou, ela tava, ele é bonito, não faça nada com ele. Ah, mas ele vai resolver isso aí, o cara é mó assassinão. Não, mas ele é bonito e tudo mais. Cara, chega um ponto que chega a ser o cúmulo da escrotidão. O cara lá, tipo, afogando, morrendo, pedindo, me salva, você era minha ex-namorada. Aí ele, não, vou salvar o bonitão. Tchau, fui. Paguei pra você. Ele tava muito filho da puta. Em cima dele, cara. Cara, isso foi muito bom. Eu falei assim, nossa, o modo caguei. Ele é bonito, você é chifrudo. Antes de começar a tal luta e essa chutada de chutada da bunda que o Crow leva, né? Em determinado momento na edição, a gente vê um pouco da Cersei dando em cima de novo pro seu Samuel Holden, mas ele todo travadão ainda. O Icarus e o Makari levam a Margot pra Olímpia. Aí é apresentado mais um personagem que talvez você veja no filme. Assim como o Makari, que também mudou de sexo, esse personagem também mudou de sexo no filme. Mas não faz muita diferença, porque acho que os elementos são bem, bem parecidos mesmo. E esse novo personagem é o Duende, que é um sprite, que você tá, não sei se o filme traduziu ou não. Traduziu e ficou meio... ficou bom, enfim, ficou estranho, porque toda hora, assim, eu vi o dublado, então toda hora ser chamada de Duende pra cá, Duende pra lá, é meio estranho. Mas acho que no original cai bem, sprite. Porque, cara, sprite também, imagina o pobre do Marco assistir esse filme, ele ia ficar com sede. Com certeza, eu lembrei agora. Pois é. E aí, tá, quando estão chegando em Olímpia, né, eles veem um monte de monstros, depois eles percebem que é uma ilusão do Sprite. O engraçado é que o Sprite é o Eterno, que é eternamente uma criança, né, isso futuramente vai ver que é um grande problema que tem no decorrer de outras histórias futuras que vem aí. Sim, que tá em cara de Titim, né? De Titim, exatamente. Quem foi que comentou isso? Acho que foi fui eu. Foi você? Não, no off foi o Paulo, se não me engano, que comentou. Mas agora eu lembrei, aí eu tô jogando agora. Não só ele tem o corpo eternamente de uma criança, mas ele tem um comportamento sempre de rebelde e de traquina. Curiosamente, quando não tem sua referência aí, né? Ele é o único que tem uma referência muito, mas muito distante. Que ele seria, em determinado momento eles falam isso, ele seria o equivalente ao personagem que inspirou, na verdade, o Shakespeare a criar o personagem do Puck. É o Puck, Paulo? De Uma Noite de Verão, que é uma obra de Shakespeare. Aí? Sonhos de uma noite de verão. Não só ele, tem um que é bem mais descarado pela forma como o cara desenha ele, que ele também baseou Peter Pan. Sim. Então, aí ele meio que assim, seria a criança eterna e traquina de várias histórias da cultura ou da mitologia e por aí vai, né? Tanto que o parte da história, o Icarus até esqueceu o que ele ia fazer lá. Ele fica correndo atrás do Duende pra dar tapa na bunda dele. E aparece ele dando tapa na bunda dele em determinado momento aí na história em quadrinhos aí. Enquanto isso, o Zuras já começa a ficar preocupado do que tá acontecendo nessa quarta expedição. Porque todas as expedições ele tava tratando como ok, por aí vai. Essa é a expedição do Celestiais que tá mais chamando atenção. Porque começa a aparecer em vários momentos, em várias partes do mundo. Por exemplo, a gente tem aqui, aparece um Celestial chamado Nezar na Sibéria. O outro Oneg na Austrália. O outro Hargen nos Alpes Suíços. E o tal do Ezon em Miami. Ezon é o único que apareceu nas histórias até agora do UCM, tá? Ezon é aquele que tem um cajadão e bate o cajadão pra destruir um planeta lá no filme dos Guardiões da Galáxia, do primeiro. A gente sabe que vai aparecer outros agora em filmes eternos, tá? E na verdade o Zuras tá muito preocupado com o que tá acontecendo. Pede pro Domo investigar, eles criam uma máquina lá pra investigar. E o Ezon lá em Miami, além de chamar a atenção do pessoal do Cruzeiro e do povo que tá na praia lá em Miami Beach, curtindo um solzão e tal, ele de repente ele se afunda no meio do oceano e vai direto pra Lemúria, porque dessa vez ele não ia esperar os deviantes atacarem ele, não. Ele foi lá pra destruir Lemúria, que um pouco tinha sobrevivido dela, e começa a dar uns pontapés lá na cidade e tal, justamente no meio de um evento que tava acontecendo, que era uma briga entre como se fosse um ringue, né, e que os deviantes adoravam, né, de competir, que dessa vez era o Carcas com o Rejeitado. vale ressaltar, o Carcas muito maior, muito mais monstruoso, tava levando um pau do rejeitado, que o rejeitado... Era um massacre, né? Verdade, é, o rejeitado tipo assim, a beleza dele é só externa. Ele é um moleque pilantra, assim, endemoniado. E o Carcas, que é o mais bonzinho, fica assim, eita, calma, que violência, você é só bonito no rosto, mas você não pensa, não tem coração. Cara, é aquele... É, como é que eu posso descrever? Quando o Crow apareceu na primeira edição, parecia que ele ia ser o vilão estereotipado da história. Quando chega nessa edição, o Crow parece um cara razoável e até diplomático perto desse Sim. renegado. É um até porque o Crow era considerado um intelectual entre os deviantes, né? E por isso que ele conseguiu chegar ao cargo de general e por aí vai. Ele é estrategista e por aí vai. Esse aqui é um porra louca. Tanto que no meio da briga que o Carcas começa a apanhar e já tá caído no chão, ele se volta pra arquibancada e começa a detonar a galera da arquibancada. É pau, é pau, é pau, é pau. E o pessoal, meu Deus, parem ele, vão atacar ele. E os soldados chegam e ele nem aí. Ele tava o diabo das manias. Eu acho que só determinado momento para, é que tem uma proteção na maior... na arquibancada VIP, lá do coliseu dele, sei lá. Aí ele bate, não consegue penetrar, mas ele fica assim, eu odeio vocês, vocês me transformaram nisso, nessa pessoa, eu vou matar vocês. Todo mundo tá se transtornado. A Athena fica assim, nossa, ele é perturbadão mesmo, hein? Mas é bonito, tá? Como vocês falaram, brincando. E aí é nesse meio dessa confusão aí, e que chega o Ezon, né? Já chutando o pau da barraca, interrompe a luta, dá um salve-se quem puder, né? E aí, o que o Paulo falou aí, né, que já adiantou aí, é que a Athena, de repente, ela decide que vai salvar o rejeitado. E o Carcas, ele vai salvar só o rejeitado. Mas o Carcas falou assim, pô, me salva também, eu não queria estar aqui vivendo essa monstruosidade. A Athena tem pena de citar, tu é feio, mas tu é legal, vem. E o Crow fica, realmente, pra morrer afogado, cara. Ela olha assim, tipo, você fala, você é inteligente, aí, pô, não matei esse cara direito. Mas eu sou inteligente, eu sei falar, eu sou indo por aí, vai. Aí, não, deixa ele aí, não, por favor, me salva. Ela pegou e ficou com pena dele, olhou assim, ah, você vai ser meu Pokémon, bora. Pokémon. É, basicamente é isso mesmo. Não, é, e aí tem engraçado que tem a hora que a Athena tenta acalmar o rejeitado, ela vai fazer um carinho no atrás do pescoço dele, e ele fica, ele se afasta assim, ah, não, só pare com isso, não, ai, não reconheço o carinho, não sei o que, sei que lá, a cara que ela faz, tipo assim, nossa senhora, o bicho é arredio. Então, nessa parte, o Kirby, ele começa, ele meio que dá uma quebra, né, ele tá vindo numa ideia assim, olha, os deviantes são os grandes, o grande mal que tem por aqui e tal, aí ele acaba invertendo, né, então por 3, 4 números, os deviantes são os grandes vilões, né, esse problema e tal, aí agora ele dá uma, vamos dizer assim, uma inversão de expectativa, né? Não, os deviantes não são tão ruins assim, certo? Tanto é que ele faz esse contraste, né? Ele pega um deviante extremamente, vamos dizer assim, belo e tal, é o mais violento de todos, né? Enquanto o Carcas, né, que seria o, vamos dizer assim, um deviante extremamente deformado e tal, é o mais sábio, mais calmo, né? Apesar de que no começo não, parece um monstro desenfreado chegando, né? Mas enfim, a ideia da... Era pra enganar, né? Eu acho que a ideia era essa, colocar um cara então, ele dá uma enganada. Cara, provavelmente ele tá sendo torturado. Todo mundo aqui sabe como é que animal em rodeio tem que ser totalmente ferido pra agir daquela forma. Não, então, isso tá claro. Isso, né? Tu é que quando, assim, tipo, acham que ele morreu e que ele é meio que tá solto, ele é o cara mais articulado. Ele é mais articulado que o Crow 3 vezes. Não, na verdade, ele é bonzinho e ele é articulado, cara. Mas o Crow é ainda mais estrategista e inteligente ali. Né? É tanto que você vê em futuras edições aí, o Carcas, ele é inteligente, ele é bom, ele tem bom coração, mas ele é um pouco inocente às vezes. Então, é bem diferente. E como a gente tá numa sociedade, os deviantes são uma sociedade escravista, né? Tanto é que quando eles puderam, eles escravizaram, né, a raça humana, né, pra atender os seus fins, né? Os deviantes eram uma sociedade extremamente agressiva e tal. Essa parte aí, então, o Kirby vai desenvolvendo e tal, aí tem que chegar, aí chega o Celestial pra chutar o balde, né, e acabar de vez com Lemúria, né, e aí realmente a Athena faz o exatamente, ela meio que olha e tal, fala, não, eu vou levar esse aqui porque ele parece ser um eterno, né? Acho que com uma educação ele sai melhor. E o outro porque fala bem. Tchau, amigo, tchau, fica pra próxima, né? E larga o cara correndo afogado tal, e tal. O Paulo disse que a gente não se afeiçoava os personagens. Mas, cara, a partir dessas edições aqui, eu começo a gostar e pegar gosto. Claro que o tipo de fala é como se fosse um teatro rebuscado. Mas, cara, não vai dizer que você não ficou com o pelo do cru aqui, Paulo? Claro que você ficou. Cara, mas aí não, aí que tá, cara. Você percebeu que a gente tá com pena dos deviantes, do Carcas e do Crow? E tipo, o único sentimento que eu consigo ter pelos Eternos, principalmente o Icarus e a Ceci, é raiva. Exato. Sim, mas é que eu tô falando, não põe a culpa no pau do Kimi também, ele até que fez. Esse conjunto de histórias aqui, mais um pouco adiante também, que trabalha esses personagens, esse núcleo aqui, pra mim ficou muito bom, cara, muito bom mesmo. E aí vamos até dar uma adiantada pra edição 11 aqui, e voltar pra fora do Lemúria, que agora ficou soterrada a princípio, e voltar pra Olímpia. Um pouco antes, um interlude aí numa dessas edições aí, o Zuras meio que captou as intenções do Celestial, viu que não era muito boa. E aí ele diz assim, nossa, agora vamos ter que reunir aqui tudo que é eterno, e a gente vai fazer uma congregação aqui, Master, pra usar o poder da Unimente. Mas que é Unimente? Não, calma, vamos, é todos os Eternos que precisa vir. E aí roda Eterno chegando de tudo quanto é lugar. E eles ficam rodando assim, sobrevoando assim, como se fosse girando ao redor do castelo de Zuras, né? E aí vai chegando mais gente quanto isso. Aí tem um personagem que é um dos personagens que aparece no filme, aqui é pouco trabalhado, ele só é apresentado, vamos dizer assim, e depois ganha uma certa notoriedade em outras edições por aí mais pra frente, que é o Kingo. A gente até discutiu em off aqui e a modificação que se fez no Kingo, que nos quadrinhos ele era japonês e dizia que, olha, aquele cara não é um cara que é um ator que vive fazendo papel de samurai, dos cinemas japoneses e por aí vai. Ah, sim, ele é um cara daquela famosa ilha de Hokkaido. E aí o Paulo me lembrou que pra naquela época, o cinema japonês era mais internacionalmente conhecido nos Estados Unidos do que o que é hoje. Que é, você falou que talvez fosse um personagem de Akira Kurosawa, você falou, não era, Paulo? Basicamente é isso. Desculpa, mesmo. Desculpa, não muda, é porque o que eu tava falando, porque era muito famoso e muito conceituado na época os filmes do Akira Kurosawa. Tanto é que até o Felga sugeriu que ele provavelmente foi desenhado baseado no Toshiro Mifune. E pra referência nerd, foi a primeira escolha do George Lucas pra ser Obi-Wan, e recusou. Sei. Então, e aqui pra os filmes, a gente já tem uma pequena modificação. Vocês sabem que o personagem é aquele ator comediante, o Kumail, que é indiano, né? Ou de origem indiana. E aí faz uma referência paralela, que ele na verdade seria um ator de Bollywood. Então tem essas adaptações pra caber com o que a gente entende hoje, que seria mais notório. Provavelmente se fosse, ele é um ator do cinema japonês, não teria nem impacto, porque até os filmes coreanos são mais impactantes hoje em dia que os cinemas japoneses. Né? Mais ou menos, mais ou menos. Então, sejamos de fato, Paulo, a Coreia não tem mais cinema hoje que o Japão? Assim, em fama nos Estados Unidos hoje, tanto Bollywood quanto o cinema ou o cinema coreano em Oscar, o K-pop coreano faria completamente sentido. Se fosse um sul-coreano ou indiano, a referência está perfeita. Sim, é isso que eu falei. Na minha opinião. Bom, aí chega também a Ceci trazendo o professor Samuel Holden pra Olímpia, e aí de repente eles decidem que, enfim, todo mundo vai participar da roda, que vai juntar, e aí tem uma pequena história paralela, que é, finalmente, o governo russo decide agir, né? Só que tem um conflito entre os generais, um dos generais que é o Vulcanin não quer, e o outro que é o Cheskov quer. E fica aquela briga porque tem uma porra de um celestial na Sibéria e tá invadindo o solo russo e vai, não vai, não vai, não vai. E aí, finalmente, alguém do alto comando lá disse, ó, Vulcanin, não sei como você chegou nesse posto, mas realmente, desta vez vai fazer o que o Cheskov quer fazer. Ele, finalmente. Aí o Vulcanin sai com mais três, entra dentro de um helicóptero russo lá, e aí, de repente, eles se retransformam, e aí descobre que eles, na verdade, são quatro Eternos do tipo, né, do subtipo, sei lá, da família, Eternos Polares, que aí eu tinha esquecido de dizer, mas um desses Eternos Polares é o próprio Icarus, né? O Icarus não é um Eterno de Olímpia, é um Eterno de Polar. E aí, esses Eternos são o Valkyrie, que seria o tio do Icarus. O filho do Valkyrie seria o Druig, que é um personagem que está nos cinemas, né? Ajnar e Zarin, né? Bom, eles chegam, eles não são muito bem recebidos. E o pessoal até desconfiava. Tem uma invasão em Olímpia e tal. Tem uns outros tipos de Eternos esquisitos, chamados Levitadores, que atacam eles. Mas aí tem um quebra-pau no começo, depois eles se entendem, porque são personagens da Marvel, sempre tem um quebra-pau e depois volta às pazes. O Icarus ajuda eles. Ah, são vocês, tio, primo, feliz, obrigado e tal. Achei que os Eternos Polares não iam ajudar, mas vocês estão ajudando. E aí, enquanto isso, a gente vê a ação do governo russo contra o Celestial lá, que era, deixa eu lembrar qual era o Celestial, era o Nezar. Nexa. O quadrinho dá uma enganada, que eles realmente jogam um míssil atômico, o míssil vai se aproximando, e a última cena é uma big da surpresa. Felga, você também se surpreendeu com esse final aí? Você gostou, não foi? Não, vou te falar, a narrativa ficou bem interessante mesmo, porque vai fazendo um jogo e tal, e o próprio desenho, né, do Jack Kirby com o míssil cada vez mais próximo, né, é coisa pra depois mostrar o final, né, que na verdade tava todo mundo ali delirando, todo mundo chapado ali no poder cósmico do Celestial, né. E vale ressaltar o seguinte, que acho que essa aqui foi a primeira aparição, né, do Druig nesse run, né, nesse... Pois ele depois, mais pra frente, né, ao longo dessa história, ele ganha um certo destaque, e aqui meio que trabalha, né, uma rivalidade dele com o Icarus, O primo dele. É, o primo, então. Que é o... Na verdade, todos os Eternos Polares são ditos como os Eternos que são mais frios, são menos sujeitos a emoções humanas, são afastados, blá, blá, blá, blá. Curiosamente, eles parecem aqui pelo visual ser o equivalente a deuses russos, né? É bem por aí mesmo. Eu não conheço nada de deuses russos, posso estar falando uma bosta e o Paulo se contorcendo ou ter morrido já do outro lado. Parou de falar. Era deixa pra ele falar alguma coisa. Recusa falar sobre esse episódio anti-russo. O episódio anti-russo, pô, mas tudo bem. Faltava chegar, enquanto essa reunião de Eternos aí, um grupinho só, que é a Athena chegando com o Rejeitado e o Carcas, que gera uma das cenas mais divertidas, eu acho, que desse cadernado todo. Quando chega com o Carcas lá e o Rejeitado, é lá, estamos chegando, tá um monte de mulher junto que fica caidinha pelo Rejeitado. E o Rejeitado só na base da patada. Elas só chegam chamando ele de doce príncipe, não sei o que, babá. E elas rejeitam o Carcas, né? Só que dá um pouco de atenção ao Carcas é a Athena, que viu que ele tá ferido e tal, não sei o que. E aí a menina falando, que você é um homem durão, que é um homem másculo, esse cara, doce príncipe que elas estão chamando, não sei o que. Que braços lindos, não sei o quê. E ele só na patada, assim, eu não uso máscaras de gentileza. Minha vida foi de morte pra sobreviver ao combate da arena, não sei o quê. E ela, de repente, viu que o cara tava meio pinel da coisa, deu uma desculpinha. O Zulus tá me chamando, vou ali pro lado. Se afastam, né? A Athena também tenta dar umas entradas pra ele. É que isso que tá, né? O diálogo são tão meio dúbios, né? E cheio de firula, que aí tem uma hora que eu ri pra caramba que foi a Athena falando o quê, meu Deus? Que ele tinha que. Ele iria gostar das canteiras e do quê? Tu lembra disso que eu botei no Felga? Foi o Carcas. O Carcas falando isso aí, né? Ele ia gostar dos canteiros e das roceiras. Ele falou, vai passar. Mas foi o Carcas. Pois é, o Carcas falando e ele falou assim: ele que nada, não vou gostar disso, não sei o quê. Aí sim, aí tem uma hora que a Tena falou assim: você não fica dando em cima dessas dondocas aí, não. Toma cuidado aí. Meio que querendo segurar ele pra ela, né? Aí ele dá uma entrada pra Athena. Fala assim, mas o amor, a vida não inclui o amor a todas as coisas? Isso não inclui a companhia das mulheres? Athena, então, assim. Tem uns diálogos meio shakespearianos, vamos dizer. Não, mas assim. O engraçado é que a Athena tava querendo cortar o barato das outras. Ele falou assim, mas não tenho que me engraçar por elas também? Mas a mais dá importância. É respeitar a dignidade dos outros. Você não conhece nada disso, príncipe. Aí ele dá uma cantada nela. Então me mostre. Encontrei pouco com o que me importar. Ela, vou mostrar. Pra começar, ajude o Carcas. Aí ela dá uma entrada assim. Mas, cara, fica nesse joguinho aí, né? Nessa coisa, é muito bom, cara. É umas cafonice, mas é muito engraçado, cara. Bom, aí nisso, dá um interlúdiozinho. A Jaque, em determinado momento, não sei porquê, ele tira uma criatura de dentro de um painel aí, que seria como se fosse uma entidade inca, aí barra Azteca, barra Maia, o Paulo que me corrige depois. Depois bota a criatura de novo no painel, que era só uma demonstração pro professor das capacidades que aquele gato tinha. Eu acho que não era nada disso, não era nem Inca, nem Azteca, nem Maia. Parecia um gênio da lâmpada, na verdade. É, pois é, uma maluquice dessa aí, né? Enfim, começa o ritual final lá do Unimente. Só que o Unimente convoca todo mundo, até a Margot e o professor Samuel Holden. Gira, gira, gira, gira pra lá. A máquina, de repente, reúne todos como se fosse uma energia só. E, de repente, pra quem tá nos céus, vê como se fosse um gigantesco cabeça, um gigantesco cérebro se aproximando e indo pros céus, assim, em um grande espaço. Agora, o que é que isso ia fazer? Até hoje eu tô procurando saber essa história. E aí, tem um interludinho aí que é a edição, praticamente. Seria um filler, mas ela apresenta um personagem que também é um personagem que vai estar nos cinemas. Que é o... A edição 13, é isso? Isso. Que é a edição 13. É os astronautas, né? Que é, só pra, resumindo a história. Os Eternos, a grande maioria virou Unimente, né? Mas alguns, mas um ou outro acabou ficando de fora. Nesse caso, o Spry ficou de fora. Enquanto tá lá todo mundo na Unimente, né? Que até agora eu também não entendi. Tô precisando que me explique pra que serve aqui no quadrinho. O que que é isso, né? Os deviantes, apesar de terem sido chutados lá, né? Em Lemúria, né? E aí que é meio estranho, né? Porque, deu a entender que Lemúria tinha sido enterrada lá atrás, mas tava aqui, né, ainda. Então, os deviantes lá, então eles bolam uma máquina, né? Pra chegar e arrebentar lá com a nave dos Celestiais. Inclusive, eu acho que é um dos designs mais legais, né? Da coisa. Seria, vamos dizer assim, eles estão querendo se vingar dos Celestiais. Celestiais por causa disso. Em paralelo, né, também tem alguns astronautas humanos que foram lançados no espaço e também acabaram dando de cara com essa nave, né, onde estaria o Ona Boval, né, o grande líder dos Celestiais, né. O Sprite então percebe que tá tendo essa, vamos dizer assim, esse ataque deviante, né, e ele então vai atrás do cara que, tipo, não tem mais nome, que tinha sido, vamos dizer assim, proscrito. Né? Ninguém poderia chegar perto dele, né, tal. Ele então dá uma roupa, né, dá um uniforme novo pra ele e manda ele lá pro espaço, né. No final das contas, o seguinte, né, o Celestial, né, o Ona Boval faz lá umas trocas de lugares, né, ele manda o Eterno lá, que não tem nome e tal, e pelo que eu vi, não lembro agora de nome que ele disse, né, aqui, aparentemente... Então, não tem nome nessa edição toda, mas uma coisa sugere que ele é conhecido nas histórias, o mais famoso, ajudou a humanidade em vários momentos, por aí vai. Um detalhe Oi? O Raimundo Nonato. Não. Em determinado momento, eles falam que ele é conhecido pelos seus trabalhos. O que faz sugerir, e depois é confirmado, em que ele seria Gilgamesh / Hércules. Só que, como a Marvel depois teve um Hércules muito bem estabelecido... Ela separou o Hércules e esse é o Gilgamesh, que é o Gilgamesh que você vê no filme, e como se fosse personagem diferente. Então, no final das contas, acontece o seguinte: o Celestial faz lá umas trocas, né, pra evitar o ataque, né? E o no caso aí, que seria o Gilgamesh, né, acabaria naquela máquina deviante, né? Ele acaba destruindo a máquina, mas ele acaba caindo, né? Ficando nas mãos lá do Celestial, né? O Ona Boval. E também aí nesse run ficou uma aberta de uma ponta solta, porque nunca mais vou falar disso também até a edição final. Ah, mas só uma curiosidade dessa 13 aí, por algum motivo foi nessa edição que abriu olhou assim, aqui é um bom momento pra você pra parar a história. Aí parou a publicação na 13, não focou, terminou mais. 14 em diante era inédito no Brasil. Então, e aí assim, até aqui, apesar de uma ou outra incongruência, aqui tava caminhando a história, né? Tinha alguma linha, né? A partir da 14 em diante, meu, sei lá, o cara abriu outras pontas, não sei o que aconteceu, mas ele dá uma mudada aqui no jeitão dele escrever, vamos dizer assim. Na verdade, o que eu percebo é o seguinte, é que basicamente, ou das duas uma, ou disseram pra ele tão legais esse personagem, dá uma esticada com coisa desse tipo, ou então teve uma briga ferrenha, e faz sentido até ter a briga, porque o personagem que eles empurram ele pra ele usar na próxima edição, e não é um personagem famoso da Marvel. Né? Então, se eu não me engano, o Paulo tem uma explicação disso que deve estar publicado naquele livro lá das histórias secretas da Marvel. Mas foi o que eu já falei antes, lá na parte do coisa. Isso aí foi... Era o editorial forçando, que eles queriam crossovers, queriam... Então, mas até aí, ele tava aceitando vincular tudo como se fosse parte do universo Marvel. De forma mansa, mas tava. De repente, vem um personagem icônico da Marvel, de uma vez só que ao mesmo tempo que não. E de uma forma é, só que muito... tinha outra questão também, o que tava acontecendo, e eu tava olhando aqui também, tinha um detalhe, porque ele tinha um assistente na época, pelo menos em alguma das revistas, não sei se na Eternos, que era o Roger Stern. Algumas vezes, que, por exemplo, tava muito gritante, não no Eternos, mas no Capitão América e no Pantera Negra, tava muito gritante, tava assim, tipo, tava contorcendo demais a cronologia ao ponto de, gente, isso aqui não faz sentido, tipo, dizer que a primeira nave alienígena a chegar na Terra era aquela naquele momento. Aí o editor, tipo, apagava, aí viu o Cub e brigava com o cara e ficava nessa esculhambação. Assim, tipo, não era um, não, assim, o clima não tava legal lá na Marvel. O pessoal não tava, assim, o Cub não é exatamente um cara, assim, calmo. E não... fora que tava sendo tudo discutido à distância, né? Tá, tava tudo sendo então, discutido à distância. Antigamente, como eu falei, até os anos 70, por aí, acho que só mudou isso mais recentemente. Mas certamente mudou nos anos 90, mas foi uma coisa desmamada aos poucos. Todo mundo trabalhava lá dentro, o fato era esse. Menos alguns privilegiados. E era muito difícil você pegar pra um desenho se você não tivesse vindo as páginas todas e ele só mandasse tudo pro final. Você tá aqui, você corrigiu o cara. Só dava pra corrigir o diálogo, bicho. Não dava pra corrigir mais que isso, entendeu? Então, era uma coisa... bem, a relação entre eles, assim, não, nem o, assim, o Cub não é um cara fácil de se lidar, mas a Marvel também não era santa. É comentado na história secreta da Marvel que eles recebiam as cartas de gente reclamando e de gente elogiando, mas só mandava pro Cub as reclamações. É, nossa, pois é. Só recebia as críticas. Que sacanagem também, né? E aí, de deixar ele puto. Bom, o que acontece? Pra explicar pra você que não leu a edição, tá acompanhando só de curioso que saiu do filme agora. O Hulk que é apresentado aqui, na verdade, é um construto de estudantes de universidade com um projeto pra lá de super inteligente que eles estavam fazendo com o Hulk e que eles conseguiam controlar como se fosse um Hulk motorizado, que eles conseguiam com a máquina desligar pra lá e pra cá. O professor da universidade mandou eles pararem com aquilo, mas na noite que eles pararam, com a ascensão da Unimente, a energia cósmica que juntou com todos os Eternos girando pra lá e pra cá, criou um transtorno na Terra de forma tal que, apesar dos engarrafamentos de navios balançando e por aí vai, deu vida com a energia cósmica a esse Hulk, independente da máquina lá do construto dos estudantes. E aí o Hulk, e é isso que é o grande problema, né? Começa a destruir primeiro os arredores da cidade, depois vai pra cidade grande e começa a causar um monte de confusão. E as populações, os cidadãos, né, que viram aquilo, aí vem a pegadinha, referenciaram ele, não como assim, olha, é uma imitação do Hulk. Ele fala assim, olha, é uma imitação daquele personagem dos quadrinhos da Marvel, o Hulk. Ou seja, o Jack Kirby acabou de juntar todos os universos da Marvel como se fossem umas histórias em quadrinhos dentro do universo dele. Basicamente. E aí, pra parar o Hulk, juntou-se o Icarus com a Cersei e o Makari. E o bicho era foda, porque são três celestiais fodas pra caramba e não estavam dando conta, né? Precisou da ajuda, lá pra edição 15, veio a ajuda dos Uras, não é isso? Lá pro final, né, pelo menos. Apesar de todas as tentativas lá. E no final das contas, o bicho não morreu, né? Não. Eles drenaram, fizeram drenagem de força cósmica, não sei o que tal, mas o bicho desaparece, e aí fica mais uma ponta solta aqui nesse arco. É, onde foi parar esse bicho? Não, e confunde mesmo. Não, ele foi parar, a gente sabe onde foi parar, quer dizer, não sabe exatamente como ele continuou, porque se fez uma guerra total... Covelho, você citou essa parte do Hulk, uma hora eles falam que é personagem da Marvel e tal, só que aí na hora, por exemplo, depois que o Icarus toma lá umas porradas desse Hulk fake aí, vai lá os repórteres, e aí perguntar pra ele, tá acontecendo e tal. E aí começa a galera atrás falando assim, mas os inumanos também vão aparecer? O Dr. Doom e o Thor também vão aparecer? É. Então... Será que o lance todo é que é confuso? É que você, será que os caras são todos leitores da Marvel e conhecem todo mundo? Não, cara, isso aí, cara, é muito recado do Kirby pro editorial. Então foi o próprio letrista que jogou essa de doido, né? Porque, cara, isso é tão descarado, porque você tem que lembrar que o Kirby, ele, quando ele foi fazer os Novos Deuses, ele criou um personagem que era pra ser, tipo, um empresário safado, safrário, e o seu Lambibotas, que era um desenhado idêntico ao Stan Lee e ao Roy Thomas. Aí depois ele falou assim, cara, eu me arrependo, eu não devia ter feito isso com o Roy Thomas. Bom, como eu falei, no final dessa edição o Zuras que chega, diz que o Zuras vai decidir tudo, e aí o Zuras realmente, ele joga um... ele agarra o Hulk e começa a fazer o bicho vazar a energia cósmica, o que o Felga falou aí. Aí o Hulk começa a dizer, não, vai correndo, fura o concreto da cidade de Nova York, eu acho que ainda é Nova York, não sei, pode ter sido que no decorrer do caminho não seja mais, né? E se cria lá, e eles veem que naquele buraco tem muito mais coisa, né? Aí, enquanto isso, o Zuras aparece pela primeira vez pra Nova York, diz, ó, oh, sou o pai de todos aqui, o Almighty e tal, não sei o quê. Aí começa a falar pras câmeras e tal, se apresentando, e manda o Icarus com o Makari se afundar lá no buraco que esse Hulk fez, pra vir atrás dele, ver o que tá acontecendo. E aí eles não encontram o Hulk fake cósmico, tá? Tô chamando assim. Eles encontram uma criatura ainda pior e mais esquisita, que era como se fosse um deviante mutoide que foi guardado, escondido, nessa câmara escondida há muito tempo atrás, preso, talvez, acho que foi pelos Uras. E aí, sem querer, o Hulk deve ter soltado. O nome do bicho é... deixa eu me lembrar aqui. Dromedan, não é isso, Felga? É Dromedan. Dromedan. Isso, não lembra que eu falei que ele deveria se chamar logo Dromedário? Porque, cara, é o mesmo nome. Desculpa, é o mesmo Dromedan. Nome. Então, o Zuras encontra... é, o Zuras vai muito tempo depois lá pro Dromedan, lá, achar, e encontra, na verdade, ele era capaz de manipular as mentes das pessoas ao redor, né? É um poder que, inclusive, enfim, mais paralelo com um outro personagem que virou Eterno no filme, mas enfim. E aí começa o Icarus brigar com o Makari, a gente entende, então, que o poder dele é um poder mental desse Dromedan. O Zuras acha o capacete que prendia o Dromedan e que impedia ele de lançar os seus poderes mentais mais adiante, e aí tem toda uma história, duas histórias, na verdade, né? É a edição 16 e 17, pra tentar prender de novo esse Dromedan na história. Então, aí, basicamente, né, aí não tem muito o que falar, né, porque, na verdade, começa uma porradaria tremenda, né, entre Zura, Makari e Icarus contra o Dromedan. Sim. Só que aí o Dromedan é tão foda que ele não acabou, ele derrota os três, põe os três no capacho dele, né. Aí, então, quem surge aí pra salvar a parada e tentar dar uma equilibrada no todo? E mostrar que é foda pra caramba. É a Cersei. A Cersei chega, né? Que é a pessoa que era pra ficar lá de fora, né? Ela vai, desobedece lá a ordem do Zura, né? E vai lá tentar dar uma ajuda, né? Então aí meio que junta os quatro poderes aí, junta os poderes dela com dos restantes pra tentar derrotar o cara, né? Mas digamos que ela que fez a diferença, né? Porque ela quadruplicou o Icarus, né? Ela internou o Icarus invisível, então nenhum dos quatro Icarus lá que atacou ele era real. Aí o Icarus pode detonar com força total sua energia, com seus raios oculares lá. Uhum. E aí, dessa vez, não conseguiram prender o Dromedan. Não, explodiram tudo. Explodiram tudo, derrubaram a cripta todinha sobre ele. Se ele tá vivo ou não, ninguém sabe. E aí vemos um pequeno plot twist aí final, pra ser o arco final da era Jack Kirby aqui, nessas coisas, que é mostrar que o primo do Icarus, né, o Druig, diferente do seu pai, Valkyrie, tinha, na verdade, planos parecidos assim pra... talvez até com o exército russo lá, né, de atacar os celestiais, né, mandar ver. Pra isso, ele vai atrás de um feiticeiro. O nome do feiticeiro, eu me perdi agora, não tô achando. Sigmar. Qual é o nome? Sigmar. O nome do Eterno do é Sigmar. É. Sigmar, né? Enfim, o Sigmar conta a história pra ele, revela uma história que o Druig só tinha ouvido falar, de que no passado, eles chegaram a usar uma máquina, um artefato pra destruir um dos Eternos, não os gigantes maiores, aqueles Eternos menorzinhos, transformar eles em energia pura. Não, era um Celestial. Um Celestial, eu pensei Eterno, mas de Celestial. E aí, engraçado, né, que pra mostrar isso, ele mostra como se fosse o retroprojetor, que deveria ser super moderno pra época, né? Ele bota uma a caixinha, na verdade, é o banco de dados. Só que ele fala, a gente tem só esse dado, sabe o que aconteceu, mas não sabe como é que constrói. Aí eles, não, é uma mentira, tal, não sei o quê. Mas aí o feiticeiro fala assim, olha, talvez quem sabe isso, além de seu pai, Valkin, né, seja o Icarus, que o Icarus é que tem informações pra, mais antigas pra isso, né? Foi, de alguma forma foi guardada pra ele, guardada com ele, né? O Icarus já tava ajudando os humanos em outro momento, né? Acho que tava com aquele celestial que tava nos Andes, sei lá, foi em algum canto. E aí, em determinado momento, que ele tá voltando pra casa depois de ter colhido os dados, ele é atacado pelo Druig e pelo esse outro feiticeiro. É raptado até o lá dos... Dos Eternos Polares, né? Parece que esse castelo era lá, né? Dos Eternos Polares. E tava vindo um celestial para lá. Tava meio que entrando no... Não sei que celestial exatamente era esse. Não sei se fala. E aí o Druig tava querendo saber de onde era essa máquina antes de construir essa máquina antes de o celestial vir, né? Sabe-se lá o que ele ia fazer, se ia destruir o Druig, a cidade eterna deles, por aí vai. Eles usam um tipo de monstrinho que é capaz de puxar as informações do Icarus, né? Mesmo que o Icarus não lembrasse daquilo, as informações estavam contidas nele. E aí, quando ele usa o monstrinho revela como se fosse um sinal na testa do Icarus, que seria o que o Druig identificou como se fosse, então a verdade para descobrir isso está na Pirâmide dos Ventos, que é um lugar que eles sabiam. Mas... não é muito RPG isso? Não é muito, não. De repente, a verdade está na pirâmide. Como é que é? Legend of Zelda, pô. É tipo isso, pra você matar o bicho, você tem que ir lá em tal lugar, coletar porque ele item. É porque é o seguinte, cara, tem que entender que eu já tinha cansado de ler Euros Desde Astronauta, agora ele tava lendo Tolkien. Exato, bem isso mesmo, tá muito cara disso, pelo amor. Aí, enfim, na última edição dos Eternos, feita por Jack Kirby, com essa informação, o Druig usa um veículo próprio deles que meio que ia muito rápido deslizando pelo gelo e chegando lá nessa tal dessa pirâmide aí, onde é uma pirâmide toda tecnológica e tal, e que ele tem um monte de símbolos lá que ele tem que identificar pra saber onde é que estaria as instruções pra montar tal artefato. O Icarus se solta, pega o mago lá, força ele pra dizer onde eles estão, aí eles vão voando os dois, aí o supostamente o Icarus, que também é um eterno polar, conhece um caminho que voando por baixo seria mais rápido, chegaria quase ao mesmo tempo que chegaria o Druig, passam pelo tal do Celestial, que por enquanto tá quietão lá, só observando, não tá fazendo nada por enquanto. O Druig consegue identificar os símbolos, percebe que um dos símbolos tem um símbolo do peitoral, né, que o Icarus usa, e aí finalmente encontra a máquina, né, só que a máquina era como se fosse uma pistola gigante, feita como se fosse uma arma pra um Celestial atacar outro Celestial. Gigantona. Aí diz, não se preocupe, eu vou usar isso pra, na minha inteligência, eu vou adaptar isso. É quando o Icarus chega, tem um quebra-pau entre os dois, vale ressaltar, pelo menos aqui, os poderes do Druig são bem diferentes do que se coloca no filme, né? Aquele que tem como se fosse uma pirotecnia, né? Capaz de transformar as pessoas em fogo. Na verdade, o Druig já tinha esses poderes de manipulação mental, pelo menos, desde a... daquela série do Game of, né? Então não é... Sim, porque nessa modificação aí. Mas aqui no original do Kirby, não, né? Não, aqui não. Aqui não tinha nada disso, né? Exatamente. Enfim, no meio dessa briga aí, o Icarus meio que pegando fogo se distrai, o Druig corre pra tentar acionar a máquina pra disparar, enfim, ataca um do lado do outro. Em determinado momento, o Druig é consumido pela uma explosão da própria arma. E aí o Celestial lá, que eu ainda não identifiquei o nome, ele, depois de ver a confusão... Ziram, né? Uhum. Exatamente. Aí ele, depois que viu que a briga entre eles terminou, ele viu que praticamente a fortaleza lá do Druig tava destruída também, né? No meio da confusão. Não tinha mais nada que interessasse pra ele ali, deu as costas e foi embora. E aí acaba o run, apesar de que a gente tem uma edição anual aí, que não... Que o meu ônibus aqui encaixou bem no meio, matando o ritmo das histórias, mas poderia funcionar melhor aqui nesse final aqui. Porém, ele podia ter consertado isso. E aí, de novo, a edição anual traz a Athena, traz o pro Carcas e traz o Rejeitado, que ainda não tem nome aqui nesse brand, né? E a história é como se fosse um mistério. Sabe aqueles filmes de mistérios no hotel? É basicamente isso. Não sei se é um hotel, uma pensão, por aí vai. Tem um deviante, que é um deviante menos feio, que ele mora lá, que, enfim, chamou ele de Sr. Jackery, alguma coisa desse tipo, e que ele é capaz de trazer com a arma dele personagens de várias linhas temporais. Então, a arma dele tem como se fosse um televisor que ele sintoniza, vamos dizer, época medieval. Aí aparece na época medieval um cavaleiro, aí ele seleciona o cavaleiro e a arma joga esse cavaleiro pro nosso tempo. Ele a dispara assim e ataca. E aí começou a ter uma série de confusões no mundo. E quem é que é chamado pra solucionar isso? Atena, o Rejeitado, e o Carcas. Usando seus poderes lá, que de alguma maneira a Atena conseguia fazer isso, né? Ela, pra amenizar as chamadas de atenções que deveria ter, ela transformou em Carcas num cara bem grandão, gigantão. Já o Rejeitado não dava pra mudar a natureza dele. E aí tem umas cenas de comédia, assim, de hotel muito engraçadas. Por exemplo, na hora o tá hospedado no mesmo quarto, né? O Rejeitado e o Carcas, né? E aí o pobre do entregador de malas, né? E bagageiro, tá esperando, né? Aí o Carcas, que é bem informado, fala: ele está esperando algum tipo de recompensa por ter trazido nossas bagagens pra cá, uma recompensa monetária. Foi a Tânia que falou. Aí o Rejeitado fala: eu não devo nada a este homem. É ele que estão em débitos com a gente porque continuarem vivos esses humanos, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pega o cara assim e levanta assim pra intimidar o entregador de mala. E aí o Carcas tem que acalmar ele: não, calma, fique aqui, por aí vai. Enfim, no decorrer da história, é como se eu falei, como se fosse um mistério de hotel e que aparecem vários vilões, Jack o Estripador, os vilões... Genghis Khan também que aparece. Os homens, os soldados de Genghis Khan, as coisas assim. Isso. E aí vai criando toda uma balbúrdia no hotel. Aí tem momentos que você vê o desenvolvimento do Carcas, né? Que o Carcas é o único que se preocupa um pouco de ajudar as pessoas que estão sendo atacadas. Então tem hora que a mãe tá lá com a criança meio em perigo. O Carcas se preocupa em proteger, mesmo que mostre a forma física dele. Enfim, aí no final das contas, o trio consegue derrotar o vilão, né? Mas vale ressaltar que em algum momento esse vilão consegue trazer, eu não sei se é um eterno ou se é um deviante, que era como se fosse um bicho lendário nas histórias dele, que já tinha morrido, acho que era um deviante, que já tinha morrido, lendário, e o cara trouxe esse deviante pra lá. Ah, esse mesmo, é um deviante. É o tal do Kel? É um monstro que nas arenas de Lemúria, o bicho era famoso, já tinha morrido, mas era um bicho muito famoso das arenas de Lemúria, e tanto o Carcas quanto o Rejeitado conheciam ele. Aí mesmo assim, os dois juntos conseguiram derrotar o bicho, né, porque o bicho saiu correndo pelas ruas de Nova York, e usando a máquina, todo mundo, nem usando a máquina, né, a máquina tinha um certo tempo contado até o bicho ficar na nossa realidade. E aí, em determinado momento, o tempo acabou, e aí tudo voltou ao normal, a solução foi solucionado o problema do hotel, e assim encerra o anual. Bom, encerra aqui o ônibus. Vale ressaltar que essa história, se você se perguntou, sim, mas o que aconteceu com a quarta expedição? A gente sobreviveu ou não sobreviveu, né? As histórias eternas continuaram depois do Kibe. Os Celestiais, principalmente, deu muito pano pra manga. Vocês sabem que teve repercussão, a gente falou de Terra X, mas as histórias envolvendo eles foram contadas nas histórias do Thor, foram contadas em histórias dos Vingadores, inclusive conversando com os meninos, mostrando que apesar de terem sido criados antes, os Eternos de Titã foi retconeado pra eles serem Eternos, como se fosse uma divisão da família dos Eternos da Terra que se mudaram pra lá, e aí o Star Fox é o primeiro a descobrir: ah, meu pai nunca me contou essa história direito, agora eu tô sabendo que eu sou um Eterno também e tal, e deu a ideia, trabalhou aí. Cara, eu fico imaginando que isso aconteceu porque, assim, se tu for ler na saga de Thanos, ele vai descrever na história, vai descrevendo como se fosse Zeus. Só que o desenho do Zeus é idêntico aos Uras. Então foi fácil fazer essa troca e mudar a mitologia. Mas eu fico imaginando o Eros chegando pro Hércules. E aí, primão? Aí, sou teu primo não, rapaz. Que história é essa? Aí depois ele olha pra Atena: ah, você que é minha prima. É, É, e na verdade o primo dele seria o Gilgamesh, né? Porque, vale ressaltar, o Qibit queria que os dois, Gilgamesh e Hércules, fossem equivalentes, vamos dizer, na história dele, né? Enfim, a história se espalhou pelas outras histórias da Marvel. Vale ressaltar que, se você pegar, aí eu tô falando até atemporalmente, né? Você vai ver que X-Men são os personagens mais populares. Você vê que Apocalipse tem uma história totalmente vinculada aos Eternos, a tecnologia que ele tem pra transformar a maioria dos cavaleiros do Apocalipse dele, e a nave que ele tinha era uma nave de origem dos Celestiais. Teve uma história do X-Factor que tem a ver com isso, né? A gente acabou lembrando aqui. E vale ressaltar, Terra X, inclusive, trabalhou isso, né? A Terra é apenas mais um planeta que foi estudado, trabalhado e mexido pelos Eternos. Se você ver ao longo das histórias da Marvel, vários outros planetas por aí podem estar na segunda expedição deles, na quarta, e outros, se fosse a ideia do Kirby, tá? Hoje em dia a gente trabalha que os Celestiais são seres únicos mesmo, mas a ideia do Kirby originalmente é que esses da quarta expedição não eram os mesmos da primeira, nem da segunda, nem por aí vai. Isso modificou-se com o tempo, tá? Os Celestiais se tornaram mais seres únicos, né? A Arishem se tornou uma coisa única no universo, todos eles que têm uma identificaçãozinha, né? O Ezon e por aí vai se tornaram seres únicos. Não apenas aquele trupe de deuses astronautas, entre aspas, que foram estudar a Terra na quarta expedição só, tá? E aí, você vê que, se eu não me engano, é trabalhado de alguma maneira que o planeta dos Skrulls mesmo, os Skrulls passaram por isso. E eles, quando foram divididos em três etapas, diz uma das histórias, não sei, eu tava lendo os resumos, né? E que uma das histórias diz que das três raças, os Skrulls, o nosso equivalente aos Deviantes são os equivalentes aos Skrulls de hoje. Que os Skrulls que eram mais, digamos assim, eternos, mais perto dos Eternos deles, todos foram exterminados, né? E eles são mais perto dos Deviantes, dos Lemurianos. E isso vai servir pra vários. O Hickman, quem conhece o Hickman, sabe que ele trabalhou também um pouco essa semente, né? E isso até, aí você fala assim, mas e a história da quarta expedição? Solucionou ou não? E quando é que vão mexer mais nisso? Bom, a gente não vai falar nesse podcast, mas aí o Jim Shooter pediu pra o Peter Gills montar uma equipe e continuar e acabar essa história dos Eternos que foi em aberto. E que era uma história que os personagens estavam sendo mexidos. Os Eternos estavam indo pros Vingadores. Tinha o Gilgamesh que foi pros Vingadores na época do Walter Simons. Teve o Cersei que também tava participando das histórias dos Vingadores em algum momento. O Star Fox virou um Eterno, né? E aí se criou essa história do Peter Gills, que a gente não vai falar nesse podcast, mas tenta fechar a maioria das pontas soltas, né? E aí o Jim Shooter não gostou muito no começo, teve uma intervenção do Walter Simons, e aí sim, nesse arco de histórias de 12 edições, a gente sabe qual foi o final da quarta expedição. Quer um pequeno spoiler? A gente não sabe se vai falar sobre isso aqui, não. A gente sobreviveu, tá? Na último instante, o Arishem levantou o dedinho pra cima, e ele tá aqui até hoje, tá? É spoiler do spoiler. Aí depois veio no Uncanny X-Men a mesma história, o Ciclope fez um discurso e os Celestiais foram embora com medo. Logo depois, bem mais pra frente, aconteceu de novo no início do arco dos Vingadores com Jason Aaron, onde foi também explicado sobre a origem de todos, que foi atrelado, né, que os Celestiais é que vieram fazer uma das expedições e entraram em confronto com os Vingadores primordiais. Um deles chegou a ser tombado e virou o núcleo central do planeta Terra. E que o sangue desse Celestial é que deu origem a todos os super seres que hoje habitam a Terra. Desde super seres aos mutantes. Que é uma ideia do Terra X, né? Mudando, na verdade, ovo pra energia, pra nuvem e pra aí vai. Na verdade, isso aí é o Jason Aaron totalmente drogado, porque esse negócio do Titã tinha sido resolvido na Shield do Hickman, que já tinham resolvido esse negócio do... O Leonardo da Vinci tinha resolvido esse negócio do Wolf Celestial e levado pro Sol. Exatamente. E tava germinando no Sol. Ou seja, na verdade, essa história do Aaron é no passado, tá, Paulo? Só pra te aliviar. Que são os Vingadores pro meu diacho. Isso aí provavelmente no começo do coisa. Mas enfim, tudo isso são histórias pra outros momentos, tá? Esse podcast, pra quem tiver mais curioso sobre Celestiais, acho que eu recomendo ouvir nossos podcasts de Terra X. Ou quem sabe, né, futuramente a gente faça outras, sobre outros momentos aí importantes que mexam de novo com o Thaís. Então é isso, pessoal. Pra quem não viu o filme, eu espero que seja um afago aí esse podcast e seja bem divertido. As histórias, por mais reclamações que vocês ouçam de algumas pessoas do nosso podcast aqui, elas divertem, tá? A gente diverte. E pra quem já viu o filme, eu acho que dá pra fazer um bom paralelo aí, tá? Podcast sobre filmes, como eu falei, vai ficar um pouquinho mais pra adiante. A gente não quer que ninguém aqui, nem de vocês, nem do Nata, corra risco. Mas veja só, estamos em novembro e já tá chegando aí Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis no Disney+, que vai ser o nosso próximo Inominata 66. Então até lá e tchau, tchau, pessoal. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.